Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde aos senhores todos aí que estão aí. E aí, doutor? Opa! E aí? Beleza? Ah, que beleza, diretor! Beleza! Nós estamos com pressão. Boa tarde! Já trabalhamos com pressão, não há problema. Já começou? É. Não há motivos pro time? Não. Ah, não, imagina se houvesse. Fiz ter uma reunião com você. Não sei, Chi, pra quem? Pro seu time? Não sei. Todo mundo embora? Não sei. Meu time nem empata com o Asa em casa. Perde. O Asa é o carrasco, velho. Ah, pá. Vai chutar de novo, hein? Que bobagem. Vai chutar de novo, hein? Calma que ontem foi Asa, a galinha é domingo. Seu Bento. Vamos ver. Nem do Asa vocês têm competência pra ganhar. Fecha a porta. Ah, mas time pequeno. Time pequeno é dificuldade. E domingo vai ser outra dificuldade, porque tem outro time pequeno. Fala, seu Bento. O pequeno é o seu, duas vezes pra Série B em 2 anos. Time ridículo. Já começou a time ridículo. Meu time é campeão do mundo. Eu ficaria nervoso. Eu ficaria nervoso se eu não fosse campeão do mundo. Se eu não fosse campeão do mundo, eu ficaria nervoso. Meu time é 2012 isso aí, velho. Nós estamos em 2012. Peraí, tem gente que fala que foi 51. F5, mano. É, mas em 51 não vale. E o Blatter ri até hoje. O Blatter sendo acusado e o Blatter vê aquele fax em cima da mesa e começa a se mijar ali. Exatamente. É a única coisa que alegra, o Blatter hoje, tá? Então, exatamente. Então, seu Bento. Tu é bem investigar isso aí? Então, calma. Viu? Aqui, ó, seu Bento. Seu Bento, tem um problema muito grave aí, né? Naquela época lá não tinha esse negócio de comprar. Agora, hoje em dia, eu não sei não. Então, vamos lá, seu Bento. Fala aí de quem começar, você quer falar. Já vamos tá lá. Falando lá. De quem? Começar com o Corinthians. Coringão. Começar em alto nível o programa, né? Quem foi embora hoje? Corinthians. Vamos começar a falar em alto nível aí. Mas olha... Quem apagou a luz hoje? Não foi, mas o Flamengo insiste em ter o Elias. O Elias já falou jogar. Que não vai naquilo não tem lá. Chi? Ah, mas estranho ele não jogar domingo, né, mano? Nem, não foi nem relacionado. Mas Chi por quê? Ele nem jogou. Pro... Não sei, ó. Diferente de outros que deram vexame em casa, fala bem. Viu? Ele nem vai ser relacionado pro jogo de domingo. Elias. Ah, o empate é ótimo. Viu? Peraí. Deixa eu terminar, que senão vai estar lá. Vocês estão bem. Vamos lá. Estão bem. Então, o Elias, acho que nem deve ser relacionado pro jogo. O que aconteceu com o seu microfone? Meu? Você tá apertando o cabo aí, não mexe o cabo. Não mexe o cabo. Não, tá segurando o cabo ali. Tira a mão do cabo. Tá segurando aqui. Fala bem. Então, é isso aí. Então... Tem a negociação, o Flamengo tá em cima, que é o Elias, e o Corinthians pensa... O sonho do Flamengo, Bento, é ser o Corinthians. É. Isso é fato. Jamais e hoje, né? Jamais. E hoje o Corinthians foi condenado a pagar 3 milhões lá pro empresário do Harf. Né? Que coisa, né? O cara tá jogando, é engraçada a situação, o cara tá no clube ainda, tá jogando, foi condenado a pagar, o Corinthians vai ter que se virar nos próximos dias aí. Pagar 3 milhões pro empresário do Ralf. É, o grande problema, Bento, com relação ainda ao empresário do Ralf, é que essa dívida já é antiga. Muito antiga. É, o empresário, numa época, ele emprestou uma certa quantia aí pro Corinthians pagar algum valor aí, inclusive pro próprio Ralf. Isso daí vai acumulando, velho. O Corinthians, ele tá meio que perdido financeiramente, mas acredito eu aí que as coisas devam caminhar aí, porque parece que o Corinthians tem um grupo americano por trás aí que tá providenciando o empréstimo. Não é FBI não, né? Não. Ah, e eu acho que a coisa vai sair. Se sair esse empréstimo aí que o Corinthians tá tentando viabilizar, a coisa tende a melhorar, porque o Corinthians vai conseguir sanar essas despesas aí que tem com alguns jogadores. Já tem outros jogadores ali que estão engatilhados pra ir embora, como é o caso do Guerreiro, que já se desvinculou ontem, como é o caso do Emerson Sheik, que tá próximo de se desvincular também. O Corinthians, ele vai tentar fazer negócio no meio do ano ali com o zagueiro Felipe, que pode estar indo pra Udinese. Udinese não, perdão, Nápoles, se eu não me engano, acho que o Samir tá indo pra Udinese. Que momento? O Samir do Flamengo tá indo pra Udinese, o Felipe do Corinthians pode estar indo aí pra jogar no Nápoles. É, tem o zagueiro Gil, que pode estar regressando também pra Europa, é um jogador que tem mercado. Eu escutei pode uma ser que pinte, Fábio Santos pinte uma, que pode ser que pinte uma proposta pelo Ralf. Mas é que tá bem, já tem que reformular, cara. Eu não sou contra esse negócio de reformulação, O problema é que a reformulação vai ser no meio do Campeonato Brasileiro. Uma reformulação sem dinheiro pra repor a altura. Não sei, se você conseguir um empréstimo. Que empréstimo? Mano, se você consegue empréstimo, esse empréstimo vira uma outra dívida daqui a pouco. Empréstimo é isso. Aí pensa na, você... em pagar essa próxima dívida lá pra frente. É isso aí. Então, é, mas você... não acaba nunca. É isso aí. É uma, aí a bola acho de neve não. Fica o tamanho do... do a, graça da di... oh, a graça da aí... vida, Benjamin, tem uma dívida aqui e uma dívida ali, que senão o fica problema... sem graça. É, fica sem graça, imagino. Administrar uma vida é... sem dívidas, ah, deve ser ruim pra caralho. Legal, deve ser. Legal você acordar de manhã chato, pra... É, na boa, mas é verdade, mano. Você não tem dívida na sua vida? Você não tem dívidas? Lógico que tenho. Então, eu também tenho. Não ter. Ah, imagina. Eu também gostaria de não ter, mas não tem como não ter, né? O Corinthians não tem dinheiro... Não tem dinheiro. Ponto. Segundo, muitos jogadores vão embora no meio do ano. Já agora. Mas quem são os muitos aí? Sheik já foi. Ah, Guerreiro tá indo. Sheik já foi. Já foi. Acabou. Guerreiro já, também já, não vai. Já foi. Guerreiro também já. Já rompeu o vínculo ontem. Já não é então, mais. Já jogador. Foi também. Já foi também. Mas quem que vai no tem meio uma do ano? Proposta do Atlético Paranaense pra ele fazer a dupla de ataque com o Walter. É, você tem aí o Felipe. Quem é que tem essa? O Sheik. Você tem o Felipe. Que pode ir embora, você tem o Gil que pode ir embora. Mas pode, pode. São possibilidades. São possibilidades. Apareceu o dinheiro, vai embora. E você tem. O Ralf vai? E você tem a outra metade de jogadores que vence o contrato em dezembro e que nenhum deles fica no Corinthians. Então, você vai ter um campeonato, você vai ter um time no segundo semestre. Todo remontado. Sim, mas e quem tá com a cabeça longe. E é normal, não adianta falar, ah não, mas tem 6 meses que o cara vai entrar. Tudo bem, mas é, não tem o compromisso, porque Danilo, Fábio Santos, Renato Augusto. Ralf, Renato Augusto, eu não sei quando é que termina o contrato, eu acho que o Renato Augusto. Acho que é dezembro, hein? Não, então eu vou te falar, o Corinthians, caramba, o Corinthians, eu vou te falar, nós vamos sofrer no segundo semestre, gente. Então tem que fazer ponto agora, né? Tem que fazer muito ponto. Mas vai muito. Fazer, vai fazer. Aí. O Corinthians ele já alcançou então, um sexto dos pontos necessários. Esse papo de fazer reformulação. O Corinthians está entre um sexto e um sétimo. Esse papo de fazer. Esse papo de fazer reformulação. Reformulação no meio do Campeonato Brasileiro e sem dinheiro, não é reformulação. O Corinthians é gigante, Benjamin. O Corinthians vai dar a volta por cima. Eu achei. Não comece a chorar o leite derramado. Olha o elenco que a gente tem. Tem o Danilo ainda aí. Eu não estou Danilo. Chorando. O Danilo, o monstro. Eu não estou chorando, tá eu estou velhinho, fazendo uma... Você vai ver domingo, Danilo. Eu não estou chorando. Ele leva sorte com nós, Danilo, incrível. Eu não incrível. Estou chorando. Com nós e pro São Paulo. Eu não estou chorando, eu estou fazendo uma previsão realista do que vem pela frente. Bom, eles vão atacar com o Malcom e Romero, mano. A pimentinha da vida, Domênico Gato, são essas dificuldades que aparecem. É, mas às vezes é ruim demais. Mas tem as pimentas que é vida, bacana, vem que é tudo nosso. Então tá bom. É, vamos à próxima gremiação, seu Bento, em nome... Em nome de? Em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que falar o slogan, chegou a sua vez. Consórcio Honda conquista um lindo boné e concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Qual o próximo, seu Bento? É, só uma coisinha, uma informação. Os três jogadores que terminam o contrato em dezembro são o Fábio Santos, o Danilo e o Ralf. Fábio Santos, Danilo e Ralf. Certo. Fala do São Paulo, então. Tricolor. Olha lá, ô Mota, hoje foi um dia de convites. Convites. Né? Hoje o Aidar aí esteve com o Rogério Ceni e falou: que tal ficar até dezembro? E eu acho que o Rogério Ceni acho que vai aceitar, vai até, né, dezembro. Ficar até dezembro, vai até terminar dezembro. O ano aí de 2015. Ah, acho que é legal, é ficar, né, Motinha? É. Acaba no final do termina, ano. A temporada termina. Vai ficando. E se o Rogério aceitar a proposta, né? O último jogo dele seria dia 29/11, no Morumbi. Contra o Figueirense, já que o último jogo do São Paulo no Brasileirão será fora. Né? Ah, tá, entendi. Então o último vai ser dia 29. O último, mano. Contra o Goiás. Lá. Mas então, contra o Figueirense em casa é bacana, hein? 29/11, faz aquela festa, né? Despedida. Mas ainda joga contra o Goiás. É. Ou não? Acho que não. Aí para. O último jogo. Aí para aqui. Só joga contra o Goiás se tiver disputando o título. Despedida. Ganhou do Goiás de campeão. Jogo oficial, despedida, grande festa. Tá, entendi. Acho que o Rogério tá bem, cara. O pessoal pode falar o quê? O Rogério errou o pênalti, tá bem. O Rogério contra o Cruzeiro jogou muito, catou muito. Se estiver bem, deixa. Fez os dois pênaltis dele, defendeu, dois pênaltis fez o dele. Certo, né? Certo. Eu acho que o Rogério tá aí. Dos jogadores atual do elenco de São Paulo, pra mim só Michel Bastos e o Rogério sempre tá em plena forma. Ô, Motinha. Então, mesmo o cara que falou que tinha que se aposentar, eu não acredito nisso, mano. Ele vai falar que é mentira minha. Besteira, ele é mentira minha. Não. Agora vocês vão falar que também que é mentira minha. Eu não tem sei. Tem que aposentar. É mentira, deixa Maurício. Deixa eu dar o estrelismo dele depois. Não, estrelismo. Agora é estrelismo. Deixa ele aparecer. Eu tô aqui agora. Eu tô querendo aparecer? É, aparece. Eu tô abismado. É. Ou é mentira? Não. Aparece. É mentira. Qual a mentira? Quando o Rogério, antes do Rogério ganhou, gente, o Rogério tem que se aposentar. Ele falou Mota? Ele adora o Rogério? Não, mas ele não falou mal. Eu não falei que ele falou mal do Rogério. Ele não falou? Vocês têm coragem de falar? Não, eu não lembro. Você pega só um trecho da história e fala. Não é possível. Não, eu não lembro. Eu não lembro. Você, os ouvintes que estão do mal. Você é do mal. E toda vez que fala, você nem ouve o programa todo dia, seu trouxa. Não, você é do mal. É só minuto, Vamos ao povo. Eles estão ouvindo. Vocês estão ouvindo aí fora ou não? Tá todo mundo ouvindo. Olha lá. O Mota falou ou não falou? Quem falou? Todo mundo. É possível. Eu sou louco. Todo mundo falou. Eu juro que eu não lembrava. Eu primeiro, não toda manchete do São Paulo, o outro gosta de fazer estrelismo. Vamos lá, não, mas fala. É, gosta de fazer. Vamos ver. Isso não é estrelismo, vai aparecer. Todo mundo reclama. Eu tô tão abismado. Manchete do São Paulo, eu tô abismado. Beleza. Olha, eu quero ouvir o acusado, tá certo? Pra poder ter a minha opinião a respeito. O que eu falei foi me perguntar, você queria que o Rogério parasse? Eu falei assim, pro Rogério, com esse atual elenco, não sabendo o que vai acontecer ano que vem, eu gostaria que o Rogério parasse pra não queimar ele. Viu? Sim. Falou? Isso que eu falei. Ah, então faz campanha. Não, mas, então falou. Mas depende do contexto. É uma coisa, mas eu não fiquei fazendo. Olha, o Rogério tem que parar porque tá uma porcaria. Não. Vovô aposenta. Eu não falei isso. Aposentar, você falou. Mas eu não falei porque é vovô, porque tá velho, porque não tá nada. Peraí. Eu falei pra preservar. Você desvirtua as coisas. Você é do mal. Peraí, vocês ouviram? Você é um escroto. Vocês ouviram falar vovô, velho? Vovô, não. Eu acabei de falar, ele não criticou. É, mas do jeito que você fala, pra entender que eu fiz uma campanha pro Rogério Pará. Ô, RG, eu peço a você que é mais neutro. Aí eu tenho que dar satisfação pra você. RG, você tá dando? RG, eu falei que ele criticou. Eu falei, eu acabei de falar, o Mota não criticou, Rogério. Ele falou, tem que aposentar, tem que parar. Falou. Isso que o Benjamin disse, e o Mota não falou. Disse que o Rogério era vovô, lógico. Só falou que... Não. Chupa, Mota. Eu não ouvi o Mota dizer em nenhum momento que o Rogério tinha que parar. Ele acabou de falar que falou? Não. Eu não ouvi. Mas ele falou agora. Tá, mas ele tá colocando em que situação, em que contexto. Não, mas ele eu não fiz contexto nenhum. Eu só falei que ele fez campanha. Ele quer fazer aposentar. Ele quer fazer a estrelinha dele. Ele é louco. Quer aparecer. Tem razão. Na manchete do São Paulo, ele quer aparecer. Não é, porque você ele muda. É São Paulino, cara. Não, eu sou certeza. Depois, quando os caras falam, ele reclama. Mas ele é São Paulino. Aqui não é questão de clube. Tem uma manchete do São Paulo que não quer polemizar. Você percebeu? Ah, porque trouxe o Osório. Nossa, eu não traria. Traria o Lucha. Ah, porque eu canso. O cara porque ele gosta. Seu Bento, quando o cara não tem argumento, ele xinga. É você que não tem argumento. Não, ele fez você. Campanha pro Rogério ser aposentar. Agora ele fala, tem que continuar. Eu não fiz campanha, foi me perguntado aqui. Você acha que deveria aposentar? Eu falei, pro bem do Rogério como ídolo, eu não sei como é que vai ser ano que vem, qual a situação do São Paulo, eu acho que pra ele seria bom. Viu? Porque espero que a produção, ele é o cara astuta, ele é o desse programa, puxa todas as gravações. Deixa eu falar. Ele é pentapolar. É a manchete só pode ficar calado. Pentapolar. Fala logo. Agora ele vai criticar o Luiz Fabiano, que ele chorou na apresentação. Ai, nossa, falou. Mas o Motinha, você deu informação aí. Vai pro Corinthians, vai lá. Você deu informação que o Rogério Ceni se aposentado, ele se aposentaria em que mês que você agosto. Falou? Em agosto. Em agosto. Não, aí é o contrato dele, mas... É o contrato dele, vai ser... Ele pediu que parasse em dezembro. Vai prorrogar até dezembro. Até dezembro, dezembro. É, quem, e o último quem pediu jogo seria dia 29/11. Quem pediu pra que ele fizesse isso foi o próprio Aidar, né? Foi o Aidar. Ah, tá vendo? Vocês que não gostavam do Aidar, ó. O Aidar tá convencendo os caras, olha lá. Eu acho que o Aidar é bom. O problema também é que o São Paulo é o seguinte. Meu Deus do céu, como ele é chato, velho. O Aidar tá com um poder de convencimento muito forte. O Aidar tá mudando tudo dentro do São Paulo, cara. Tá dando a cara dele. Ele é o presidente, ele tem direito de fazer o que ele quiser. Mas você tem concordado com as mudanças dele, Motinha? Ué, se for pro bem do São Paulo, não dá pra saber, mano. A gente vai saber daqui a um tempo. O Osório, todo mundo fala, tem cara falando, ó, o Osório não vai dar certo. O Osório, o cara é professor Pardal. Nunca viram o cara trabalhar. Ninguém nunca viu o trabalho dele. Nunca tirou um jogo do Nacional. Só isso, só isso, São Paulo? Só isso. Estádio 97 Pela Energia, 97 em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome também de BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre vale mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com o Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Consórcio Honda, todo ouvinte que falar aqui, né? Entrando no ar dizendo, chegou a sua vez, consórcio Honda, conquista um lindo boné e concorre também a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis, hein? Cato, acertar bolinha de papel no lixo é o maior desafio do seu trabalho? Acesse cato.com.br e vá à luta por um emprego novo. Grupo Esser, construindo com valor. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e se inscreva. E Perfect Brasil, Benjamin, vamos falar de Perfect Brasil? Lógico. Aí já libero você, pronto. O maior prazer. Eu sei. Triste, né, Domingos? A gente vê essas coisas aí até revolta. Mas olha, amigão, você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? Já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado. Só que não para por aí. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. E você sabe o que é isso? Isso é o que faz seu carro rodar com segurança. E o melhor, as peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, amigão, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre, peça toda a linha de suspensão Perfect. Sabe por quê? Porque seu carro só fica perfeito com o Perfect. E tem mais um detalhe, a Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores. Só quem comercializa produz de muita qualidade e dá garantia de 2 anos. E a Perfect faz isso muito bem feito. É isso aí, amigão. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Um abração lá pro Gerson, sumido Gerson. Um beijo pra Débora, pra Nancy e pra galera da Perfect que veio assistir o programa hoje. Ah, a galera tá aí hoje? Aí. Ah, show de bola. Você está de 97, pela Energia 97, também vem em nome de Cato. Deixa eu falar da Cato aqui. Então, olha, todo time tem aquele jogador que se empenha pra caramba, mas sempre acaba no banco de reservas, né? Pois é, esse cara pode ser você no teu trabalho aí. É isso mesmo, você se dedica, se esforça para ser reconhecido e na hora de receber aquela promoção, você ouve que tá tudo congelado, né? Então, olha, que tal você ir à luta por um emprego novo na Cato, hein? A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas para você encontrar um emprego novo, hein? Então, em vez de você esperar aquela promoção que nunca vem ou, de repente, ficar pedindo aumento, acesse cato.com.br. Cadastre seu currículo por lá e já pode começar a procurar a vaga que se encaixa aí no que você procura, hein? Os primeiros 7 dias são grátis. Além do site, você pode ligar também, viu? 3003-0123. 3003-0123 e assine a Cato. Ah, não vai esquecer que Cato é com TH, viu, que escreve, tá bom? Cato é com TH. Não vai dar bola fora, hein? Cato, pra quem busca mais, este é o nosso Estádio 97. Estádio 97. E agora, seu Bento? É, vamos ao Santos. Santos. Santos! Let's go! Opa, como vai, RG? Let's go, seu Bento. Tudo bem, olha, segundo informações, né, o Peixe apresentou, fez uma nova proposta pro Robinho, né, e agora ele vai, o que ele vai fazer? O Robinho vai agora estudar. Joga domingo, né, no final de semana aí, e vai pra Copa América. Copa América. E aí vai decidir, enquanto tá lá, vai decidir aí, segundo informações. Ele e seu staff. É, teria sido uma boa proposta de 5 anos aí de contrato pro Robinho. A gente não tem os números, né? Vamos esperar então pra ver se o Robinho fica ou não. Tá certo. É mais isso aí essa semana, viu, RG? O Renato tá de volta também, o Renato. Renatinho recuperado. Recuperado, o Elano também só espera o contrato. É, já tá na mesa, espera só assinar o contrato. Neto Berola também, Neto louco Berola pra jogar. Exatamente. Vamos pra caramba, só porque Neto, e, né, falar a verdade. O que foi, Maltinha? O Elano vai pra Índia? É, tá um papo aí de uma proposta, o né? Zico. De... É o Zico? Ano passado ele jogou lá também. É o Zico? Uma grana lá, né? Os caras são enganados. É de setembro a dezembro. O Zico continua lá? Não, eles voltam. E aí é tipo, é como se fosse meio um playoff lá o campeonato, que alguns bilionários indianos bancam, nossa, que vai um monte de gente. Ano passado, você lembra que o Zico entrou no ar aqui um dia antes de ir? Sim. Aí ele fica de setembro a dezembro, vai alguns jogadores gringos. E o Zico esse ano convidou o Adriano Imperador também pra jogar lá. Porra! O Elano tá enganando os indianos, hein, velho? Mas o Elano ainda tem capacidade e condições pra enganar. Agora o Adriano, véio, aí vai ser... Ah, porra, mas engana também. Ô, RG, na Índia você engana, faz gol. Se você for jogar na Índia, RG, você mete umas caixas, que você jogava bem. Eu vi. E domingo comprar o despertador, né, velho? 11 horas da manhã. É bom, gente, é bom. É? Ah, depende. Você gosta? Você gosta desse horário? Vai jogar contra quem? Depende. É legal. Eu assisti. É legal. Antigamente você não ia? Assistir é legal. Eu não gosto. Pra quem tem família, detesto, viu, RG? Pra quem tem família pra assistir, legal. Pra quem tem família, legal. Vai dar um rolê, curte lá o domingo. Detesto o jogo. Amanhã... Acaba, ó, RG. Ó, você acorda mais tarde, 10 horas. Toma um cafezão. 10 horas é mais 11 horas assiste. Sim. Melhor cortar as novas pra tomar um café tranquilo. Como assim? Ah, não. Você toma café mais de uma hora? Não, você não vai no estádio. Em casa. Em casa tudo bem. 10 horas, toma cafezão. Aí, dali a pouco, você vai lá, liga a TV, vê lá 11 até 1 hora da tarde. Uma hora você... Acabou o jogo, vamos sair pra almoçar com a família, amanhã... tá tudo livre. Então, é legal, hein, Gê? Mas se perde, aí você já não tem vontade de almoçar, acaba o domingo. Aí você viu o esquenta, vai ser legal com esse brinquedo. Aí não amanhã, tá sabendo, hein? Amanhã foi feita pra dormir. Certo. Até o meio-dia é amanhã, velho. Olha, já que fizeram propaganda de outro, hoje no meu programa, volta a banheira do Bugu. Mentira. Volta hoje. Hoje? Volta hoje, não vou dizer mais. É quente mesmo. Hoje também, o Bem Feliz História. Tá moderno também. O Bem Feliz História do time que perdeu, do time que eu gosto muito, que é o Asa de Arapiroca. O Asa de Arapiroca, ele conseguiu... Você gosta desse time? Asa de Arapiroca. Você torce pra ele? Torço, gosto muito. Bom. E hoje é a banheira. É isso, seu Bento. É isso. Beleza. É isso. G, prepara aí os... Então tá bom. Caminhão de... Ah, agora, velho. Prepara. Carretona tudo na... Parou a Sumaré lá tudo inteira. Tudo na Sumaré, tá, desde a Sumaré, os caminhões de óleo, viu, Domênico? Do começo da Sumaré até aqui em cima, aqui, doutor Arnaldo, na descida. Mas tá parado. Eu avisei. Mas o torcedor tem motivos de estar bravo. Eu avisei. Então vamos lá, próxima agremiação em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo chegou a sua vez, consórcio Honda conquista um lindo boné e concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Palmeiras! Fala de nós, seu Bento. Sim! Ah, porque é chino, hein? Ah, Domênico, não tá tudo bom, não, cara. Oi, o Patacos só de Arapiroca em casa não tá bom, não. Só um minuto. Não tá bom, não, velho. Só um minuto. Mas ninguém, quem é que disse que tá bom? Então, mas você perguntou por quê, né? O Osvaldo louco pra cair. Mas olha. O Palmeiras, deixa eu terminar aqui. Vamos por partes, vamos lá. Bom, então, é crise, né? Uma crise em casa. Não tem crise nenhuma, vai. Olha aí. Quando você falar do Palmeiras... Ah, não vai agulhar de novo. Não, só preciso mandar um abraço lá pro meu amigo. Pô, tá no carro, tá triste. Ele falou assim, o Aldo lá do Perfect, que tá com o Edenilson, o Amarildo do grupo RPT. Aldo é palmeirense roxo. Que eles estão aí, o Aldo falou assim pra mim, estou esperando o Domênico Gato falar do Palmeiras. Então um abraço pro Aldo. Um abraço pro Aldo. O Edenilson e o Amarildo do grupo RPT. É nóis! Certo. E o lance é o seguinte, né, Domênico? Palmeiras ontem, lamentável que aconteceu ontem na arena, olha, batata assou do Oswaldinho, hein? Vamos lá pro passando. O Palmeiras não fez um jogo bom, aliás, muito pra contar, fez um jogo muito péssimo, que já vem fazendo esses jogos ruins desde... o último jogo que jogou legal foi contra o Santos aqui no nosso estádio aqui. Quando foi com o jogo com o Santos lá... Primeiro tempo foi horrível, tanto que perdeu de 2. E aí no segundo tempo fez um jogo que equilibrou, aí foi pro jogo. Digno de final. Jogou 45 minutos. Futebol do final. Não, jogou 45 minutos. Beleza, fez um gol e levou pra ver. Bom, depois dali em diante, velho, eu vou dizer uma coisa pra você. É um jogo ruim atrás de jogo ruim, hein? Até aquele jogo com o Sampaio Correia, que o Palmeiras ganhou de 5-1, ele não foi um jogo bom, não. É que o Palmeiras depois no segundo tempo quis jogar bola e ganhou. E fez o gol rapidamente e tudo bem. Ontem, o que aconteceu? E era esperado, gente, é esperado. O time do Asa, ele veio pra cá sabendo que ia passar na televisão o jogo. É a chance e a vida dos caras. Isso que eu não consigo entender, cara. Os caras do time do Palmeiras... E acontece isso com muito time grande. Eu acho que os caras... Tô tentando achar umas palavras pra não ser muito grosseiro agora. É verdade, eu acho que os caras acham que sabem, que são... Acho que os caras pensam que podem ganhar a qualquer momento. Exato, mano. Eu tava ouvindo. Eu saí daqui ouvindo algumas rádios, né? Vou zapeando tudo. E fui ouvindo a chegada do ônibus do Palmeiras no estádio. E aí os caras vão entrevistando os caras, né? E aí a imprensa também dá uma ajudadinha, né? Os caras... Tu é favorito hoje, favorito? Sabe aquela coisa? Aí os caras dão aquelas risadinhas, né? Aí o repórter vem assim, hoje é mais que 5 dias, noite de goleada aí, no Palestra. Aí eu acho que isso cai na cabeça dos negros, né? E os caras acreditam. São os, sabe, os Messi da vida, sabe? Acho que os caras acham que vão ganhar a hora que quer. Lá dentro é 11 contra 11 e tem um time do Asa muito bem arrumadinho no seu sistema defensivo. Ele é um time fraco. Não nega, não resta dúvida aí. Fraco, porém série C, um time. Tá? Série B. C. Pode confirmar. Ele caiu o ano passado? Caiu. Só se caiu. Série C. Aí assim, eu, mas não importa se é C, se é B, tá tudo tão nivelado por baixo que... Ah, o Palmeiras pegou um time da Série B e meteu 5-1 que fosse o Pagode, que é igual, é um time igual os caras, é fechado. E eles vieram na deles, cara, vieram aqui pra tentar, sabe, perder de um ou tentar empatar o jogo e quase ganhar o jogo no final, se não fosse o Prato, porque teve dois chutes a gol lá. O Palmeiras teve a chance também de ganhar o jogo muito antes desses dois chutes, numa cara a cara do Leandro Pereira. Teve algumas poucas oportunidades, mas teve de matar o jogo, não conseguiu matar. De poder abrir esse time do Asa, porque se faz um gol, abre, né? Mas como não fez, fica aquele jogo chato, sabe? Os caras não têm capacidade de entrar no time defensivo. Não sei, eu juro que eu não sei. E eu vejo. Agora, isso não é falta de padrão, Domingo? Então, vejo honestamente com uma falta de padrão muito grande no time. Você vê que o Palmeiras tá jogando muito, tá certo? Você fala, não, o Palmeiras tá jogando muito, mas sim, tá tirando o pé e tá sendo aí, talvez, aí... Tá metendo a mala, pra isso, falar português. É. E nem isso é. Mas mano. Não é isso. E não é isso. Tá sem padrão, tá sem criatividade. Não chega, chegou, não flui. Ah, isso chegou onde eu queria. Não chega porque não consegue chegar. Chegou onde eu queria. Acho que é soberba, não. É falta de padrão. Não tem padrão. Aí você vê, aí eu olhei lá, o banco de reservas do Palmeiras, eu vejo dois jogadores lá, que ontem, desculpem, mas era, podia estar jogando, pelo menos um dos dois, podia estar jogando, e no segundo tempo poderia esse outro entrar, que é o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier poderia, não pode jogar, ainda não consegue jogar um tempo inteiro, mas no segundo tempo poderia jogar, né? Poderia entrar jogando. E você tem um outro jogador no banco, que é o Robinho, que ontem era o jogo pra ele entrar, e não o Alan Patrick. Desculpa, é o meu modo de entender o jogo de futebol. Você tem um meia que já tá habituado ao time, que vinha jogando bem nesta função de meia, e você põe o Alan Patrick, que tava afastado por não sei o quê. Que desculpe, convenhamos. O Alan Patrick, olha aqui, ó, o Alan Patrick não dá. É jogador pra compor elenco. Jogador pra compor elenco. Titular de Curitiba. Não é o português. No Curitiba ele é brilhante. Eu acho que ele é jogador, ele é bom, tudo, mais ou menos e tal. Tem uns lampeiros, aquela coisa. Mas ele não pode ser titular. E aí ele colocou ele de titular, beleza. Não foi bem o primeiro tempo, hein? Foi péssimo. Como muitos outros jogadores foram ruins no primeiro tempo. O Oswaldo demora pra mexer. É aquela coisa de estar ouvindo mesmo a rádio, sabe? De música romântica, sabe? Tá num outro patamar de, sabe? De nível de ver futebol. O Mano falou bem. Não tem padrão de jogo. Quem dá padrão de jogo é treinador do time. Não tem padrão. Sabe, aí ele põe um time, uma hora é um time, outra hora é outro time, aí deixa no banco o Robinho e o Cleiton Xavier, cara. Tudo bem, você fala assim, mas o Cleiton tá voltando em contusão, não pode jogar o tempo inteiro. Tudo bem, não pode jogar o tempo inteiro, então mete no segundo tempo. O Alan Patrick foi mal. Tira, saca o cara e mete o Cleiton. Reparem os senhores que o Cleiton foi jogar, acho que com 30 do segundo tempo, e quando entrou, ele... Junto com os outros jogadores que estavam em campo, junto com o Zé Roberto, que depois entrou também, já tava no jogo... O Palmeiras chegou muito mais fácil na área do Asa, não que tenha sido um primor de jogo, muito pelo contrário. Os últimos minutos foram até melhores do que o jogo inteiro. Até o narrador, o Kleber Machado, e junto com os caras, com o Casão. Só te corrigindo, ele falou assim, o Robinho não tava. Parece que o jogo é outro agora, parece que o jogo é outro. O Robinho não estava no banco. Eu vi ele lá. Me chegou na informação não. Eu vi ele lá. Vi ele no banco. O André Nery, não tava porra, não. Tava assim. Peraí, por favor. Eu vi ele lá. Eu não sei se como é que é. A relação que me mandaram aqui, então, ó, mas eu vi ele lá no banco. Eu vi ele lá, pô. Só se tava machucado. É, aí a gente não sabe. Se tava machucado, mas tava lá só pra dar uma força pro grupo. Vamos verificar isso aí. Tudo bem. Isso aí, André. Não, tudo bem, mas que eu vi lá, eu vi. Uma hora deu uma panorama do banco, ele tava lá, pô. Eu vi ele lá. A não ser que ele tava machucado. Ou com gripe, ou sei lá, o cacete agora. Mas aí não ficaria ali. Então, tem que estar no banco e tá à disposição. Tava lá e eu vi. Se o cara, tiver gripado ou não puder jogar por algum motivo, ele tem que ficar no camarote. Eu vi, só se eu tô louco, velho. Não, segue. Bom, eu vi, mas não importa. Sabe, Bordô, não importa. Tudo bem, mas então não tá, tudo bem. Tudo bem, Bordô. Não tá lá o Robinho. Vamos supor que também não tivesse lá. Virou o primeiro tempo. Ele voltou com o mesmo time, RG e meus amigos. É. O time não criou porra nenhuma no primeiro tempo. Foi um jogo ruim. Aí ele volta com o mesmo time e tava tudo bom pra ele. Porra, muda, cara. Se tem o Cleiton Xavier no banco, cara. Ele pode jogar 45 minutos? Pode. Não pode jogar 90. Então põe o cara pra jogar. Dá criação pro time. Não tem. Sabe, não tem. É ridículo, cara, sabe, é ridículo. O Oswaldo parece estar com a cabeça no Flamengo. Que vá pro Flamengo, então, se ele gosta do Flamengo, que ele falou aí. Curte lá, torce pro Flamengo, falou todo fora. Todo parece que tá, sabe? Que nem o mano diz, mostrando a bicoleta, velho. Vai embora, mostrando então. A bicoleta pro Flamengo. Então vai embora. O Cristóvão já assinou lá, ah, não vai pô, mais então pro vai Flamengo, não. Bolete, vai não. Pro Sky com o Parque. É gente boa, gente. Bicho, eu recebi hoje uma foto do Oswaldo, cara. Em três momentos da partida. Palmeiras ganhando, Palmeiras perdendo, Palmeiras empatando. É a mesma foto. É a mesma coisa, sempre é igual. Não se mexe. Não muda. Não dá essa porra, velho. Tem emoção. Desculpa, viu, cara? O time do Palmeiras, com a grana que foi investida, sabe? Com tudo que foi investido, com o salário que os caras ganham, eles não podem empatar com o Asa em casa. Eles não podem empatar no jogo da volta, que eu não sei quando vai ser, lá em Asa. Mas depois da Copa América. Na perna, na coxa, no raio que o parta. Não pode, tem que ganhar. Tem que com investimento. Desculpa, você pegar o melhor jogador do Asa, que eu não sei quem é lá. Didira. Ele não ganha, Portugal, ele não ganha, talvez, o que um reserva do Palmeiras ganha. O Robinho não estava à disposição, mas você pode ter tá visto bom. Ele, mas tudo ele bem. Não estava. Não, tudo bem, tá? Tudo bem. Tá, tudo bem, eu falei aqui, tudo bem. Se não tá o Robinho, Portugal, então tudo bem, você sai com o Alan Patrick, mas não tava legal. Tira, mexe, cara, mexe nesse time. Tá com o Zé Roberto para tá armar. Tá ruim, tinha Zé Roberto no banco, tinha Cleiton Xavier, põe logo. Obrigado, não demora Dennis, 20, Pablo, 25 bem. Minutos pra mexer no time, pô. Tá esperando o quê? Tomar um gol dos caras pra dar desespero? Aí ele vem em... Até tem o meu amigo Serginho Café mandou aqui, eu vou até pegar o depoimento do Oswaldo, pra falar, na verdade, o que ele falou. Ele falou assim, ó. Ele afirmou que o Palmeiras entrou em pânico. E ele saiu pra quê na beira do campo, porra? O treinador tá vendo o time em pânico, não fala nada. Se o treinador afirma que o time entrou em pânico com asa, RG. Então, olha, desculpa, isso não é treinador pro time do Palmeiras. É fraco, não adianta. Tamo perdendo tempo com o cara aí. Desculpa, muda enquanto há tempo, porque não dá. Desculpa, é o meu modo de pensar. Muita gente pode pensar outras coisas. Pode, tem que ter tempo, tem que ter tempo, cara. Quantos jogos o cara ficou com o time? O time do Palmeiras não tem padrão de jogo, cara. Sabe? Ó, se pegar todos os jogos que o Oswaldo treinou o time do Palmeiras, que acho que foram 20, quase 30 jogos aí. Dos 30 jogos que o Palmeiras deve ter jogado, que acho que não sei se foram 30, né? Acho que teve um com o São Paulo, dois contra o Corinthians e três contra o Santos. E um metade do outro tempo com o Santos. 3,5. 3,5 jogos que o Palmeiras jogou bem. Jogou bem? Nossa, que primordial. 10% dos jogos. 10% dos jogos do Palmeiras. É pouco, hein? Aí você vem, velho. Porra, Domênico, mas aí o time do Palmeiras é novo. São 22 contratações. Desculpa. Isso não é. Pra mim não é desculpa. O time ruim era do ano passado. Não é desculpa. O time do Palmeiras não pode ficar mudando e oscilando tanto assim, porque tem jogadores de um nível bom. Não é um espetacular, não. Que nível sensacional, não. Mas tem jogadores bons lá. Tem que mostrar serviço, no meu modo de entender. E o Oswaldo não tá mostrando o menor padrão de jogo. O mano falou. Não tem padrão de jogo. Assiste o jogo. Você não vê nada. Nada que você faz assim. Ah, isso aí acho que foi no treinamento isso aí. Ninguém sabe bater falta, cara. Tem 500 escanteios pro time do Palmeiras. 500 no jogo. Tem 500, sei lá. 20 no jogo. Deve ter isso aí. Dos 20, Portugal, é 2 ou 1 que acerta lá na área, lá certinho. Bom, o batedor... resto é tudo primeiro pau, é chute errado. Não batedor sabe... não, Robinho. Mas tudo, mano, mas não treina. Eles não treinam. Pô, o Robinho fez um gol de falta, mano. Falou, pô, graças ao Alex é que eu treinei. O Alex me deu uns toques, como é que eu bato uma bola, bibibi. Falei, pô, agora sim, tamo com um batedor de falta. Parou, não treina mais, nem o Robinho. Robinho, você também não tá treinando. Porque eu vi umas fotos que você bateu, meu Deus. Eu bato melhor. Porra, velho. Mas que você acha que aconteceu o quê? Eu não sei, os caras não treinam. O treinador de futebol tem que dar treino pros caras. Fundamento de futebol. Falta fundamento. Se você, mas fundamento se ensina na base. Não, ensina pra gente grande. Se os caras não ficar treinando o tempo todo, aí esquece. É ruim. Tem muito neguinho aí que se acomoda, velho. Se acomoda, é verdade. Ô, oh, vai na minha, cara. Jogador de futebol é vagabundo, cara. É, eu... Se ele vê que dá pra deitar, ele deita. Mota, não, não são todos. Mota e meus amigos, eu estou no rádio... Ah, em outubro agora eu vou fazer 29 anos que eu tô nesse troço. Mas não são todos jogadores que são vagabundos. Não, não dá pra generalizar, não, mas bem. Tem jogador que é assim, mano. Mano, 29 anos... Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Eu tô 20... Vou fazer 29 anos de rádio. Se eu não fosse um cara que eu tivesse... Eu tenho que me modificar, porque se eu não me modificar, a molecada vem e ganha. A molecada vai vir aqui, vai chegar aqui e vai... Vou perder. Você tem que se motivar, eu perco também. Se eu não achar um motivo pra mim vir trabalhar todos os dias, se eu não mudar o meu linguajar aqui, se eu não mudar o meu modo de expressar, os meus programas... Pega meus programas há um tempo atrás ou hoje, você vê como é que mudou. Muda, vai mudando sempre. Você tá mudando, você tem constante mudança. Se eu chegar aqui e acomodar, velho, eu tô ferrado. Eu perco o jogo. Sim. Os caras não pensam. Sabe por que os caras não pensam? Porque ganha muito, é por isso. Ganha muito dinheiro. E se amanhã der uma porcaria. Tem outro clube. Tem um outro clube que vai pegar esse nego. Tem um Vasco. Sabe, vai pagar também 200, 300 pau pro nego. É isso que acontece. É isso aí. Os caras estão acomodados. Não treinam. Não sabem treinar. Não confiam no treinador. Não confiam no treinador. E o treinador. O treinador lá que tá lá. Falando no caso do Palmeiras, hein? E vou dizer uma coisa pra você. O que eu tô falando, isso encaixa pra uma porrada de time, hein? Não é só o Palmeiras. Tem uma porrada de time aí. Mamonte. O treinador não quer nem saber de dar treino, velho. Duvido que esses caras treinam. Fundamento. Pega lá o Lucas. E ó, o Lucas treina bem. O Lucas treina bem, não. O Lucas, ele cruza bem. Ele cruza bem. Tira o Lucas, velho. Pega, sei lá, qualquer jogador lá. O Vitor Luiz, que tá na base, né? Eu duvido que ele pegue esse Vitor Luiz. Vitor, cruza. Errou, cruza de novo. Errou, cruza de novo. Acertou, cruza de novo. Acertou, cruza de novo. Acertou, cruza de novo. Errou, cruza de novo. Fica lá insistentemente, cara. Mas não é só isso, tem que pegar o Valdívia pra bater falta. Então, não é só os moleques, os cobrão também. Porra, tem que treinar. Mas o Cristaldo não sabe chutar no gol. Hoje o técnico tem que fazer isso que os caras derrubam ele. Teve uma bola do Cristaldo, então, homem. Tem que dar resposta pro cara. Teve uma bola do Cristaldo ontem que ele chegou com condição de fazer o gol. Ele bateu tudo errado. RG, os jogadores que fazem o gol lá, vamos pegar os jogadores que fazem o gol. Eu já peguei o seu. Você pega os centroavantes do time, eles não sabem bater na bola pra fazer o gol, cara. Ontem teve uma jogada que era gol. Gol! Seu Leandro lá, Pereira ou Banana, como que é que chama? Banana, hein? Recebeu cara a cara com o, gol, com o goleiro do Asa. Ali é pra fazer o gol, é pra matar. Tinha entrado no jogo. Era aquele gol, aquele cara que pô, entrei agora, vou fazer o gol e vou pegar a titularidade. Porra, velho, não bate errado na bola. Porque não treina. Ou porque também não tem qualidade, que eu também acho que não tem também. O Leandro é, sabe, limitadíssimo. Mas se treinasse mais, mano, às vezes jogadores. Ó, o Asa. Se você pegar o time do Asa. Mas preocupa, Domênico, agora do goleiro, o próximo jogo. Se o Palmeiras perder pro Asa, vai ser uma vergonha. Mas a sorte é que daqui 2 meses, mano. Se for semana que vem, eu posso dizer pra você que o Palmeiras tava quase fora. É que é daqui 2 meses o jogo, velho. Esse eliminado pro Asa, Domênico, de novo, não, tá certo? Antes de chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem uma coisa. Tem 2 meses. Tem uma coisa aí, mano. É ruim pra caramba, claro. Você perder duas competições de Copa do Brasil pro Asa. Né? Uma foi, acho que na oitavas de final. Não sei, 2002. Não lembro. Não, foi na primeira fase, acho que era aquela. E agora é na terceira fase? Só que se o Palmeiras perder, ele cai direto na vai pra Sul-Americana, né? Tem uma premiação, é brincadeira. Se o time perder pro Asa, tem uma premiação. Ruim ainda. Ele ainda vai pra Sul-Americana, mano, é brincadeira. É brincadeira, velho. Tamo no Brasil, Domingo. E não digo nada, porque se esses caras não vier com um discursinho de... Nós queríamos... Não vem com conversinha não, hein? Vai pra grupo, não vai vocês, pra grupo. Vocês podem até conversa, achar que cara. Querem. O torcedor não quer não, hein? O torcedor, ele quer Copa do Brasil. Copa do Brasil é muito mais importante que Sul-Americana, hein? Qualquer coisa. Por vários motivos. Uma que a Copa do Brasil leva direto pros grupos e a Sul-Americana leva pra uma pré-Libertadores. Então é uma diferença muito grande. Muito grande. Sabe? É muito ruim a competição. A Copa do Brasil é melhor. Pega time mais legal, dá mais renda. Bom, enfim. Você pega o time do Asa, do goleiro, até o último jogador, sei lá, o ponteiro lá, né? O atacante, sei lá. Os caras, mano, são todos limitados. Sim. Isso não preciso falar pra ninguém, porque todo mundo sabe. Só olha, limitado. Grande Jorge Bernardo. Só que os caras, mano, eles são limitados que tem... É limitado que tem vontade pra cacete. Sim. Aí o limitado aqui desse lado aqui, contra o limitado que tem vontade, vai ganhar. O limitado que tem vontade vai ganhar sempre. Ele vai ganhar. Não adianta, se não tiver vontade e se não tiver treinando diariamente, com êxito, sabe? Porra, velho. Você pega qualquer cara hoje, que se eu perguntar pra um desses que estão aqui fora, ó, 50 pau de salário mês pra você. 50. Pô, aquele ali que tá ruendo a unha, ele corre mais que o Cristaldo, velho. Portugal, cara ali, até nós aqui. Ah, 50, eu magrelo jogar mais que o Cristaldo. 50 pra você, você vai só fazer isso. É jogar futebol. Treinar, jogar futebol. Só que você tem que fazer o negócio certinho. Esses caras que estão tudo aqui, nós, esses caras tudo, vai dar a vida por isso. Eu tenho certeza. Esses caras são muito vagabundo, cara. Pra não conseguir ganhar do asa de pirata. Cadê o menino Jesus, hein? Tá na seleção. Ah, tá. Menos mal. Seleção. Sumiu, né? Ele, João Pedro, seleção. Eu não tinha essa informação. Bom, é isso que eu tinha pra falar. Deixa eu só falar mais uma notícia, né? De quem? O Senado, sobre o escândalo da FIFA. Não vai. Vem olhar pra mim, né? Tá não, o Romário aí parece que conseguiu, né? Aliás, parabéns ao Romário, hein? É, valeu. Vai ser aberta a CPI do futebol. De novo. Muita gente que não tem coragem de falar. Preciso do Renan Calheiros pra aprovar o negócio. Tá sendo encaminhado aí, parece que vai ser aprovada a CPI do futebol. Pô, chegaram no Kleber Leite. A CBF. Ontem à noite foram na empresa do nosso Kleber Leite. Kleber Leite, que era ex-presidente do Flamengo, né? Brincadeira, viu, velho? E reviraram lá as coisas lá, hein? E na madrugada que os caras tiraram o nome do Marinho da série do prédio da CBF? Limparam o prédio, então. O prédio chamava edifício José Maria Marim. Não, mas é um absurdo. Essa sede nova da Barra. Absurdo chamar de José Maria Marim. Queria chamar edifício Pelé, né? 7-1. É qualquer coisa. Nascimento. Qualquer edifício 7-1. Pelé, qualquer coisa. Menos Zico. Aí de madrugada foram lá e tiraram o nome do... E o Marim saiu da Suíça e tá voltando pro Brasil. E eles acham que tirando o nome... Marim já... O Del Nero. O Del Nero. O Marim tá preso. Eles acham que tirando... O Del Nero tá voltando. E tirando o nome do prédio, tá tudo certo agora. Não tá, não. Domênico Engenhão, Samuel está João Avelange. Agora eu só vou dizer uma coisa sobre isso aí. Eles limparam o nome dele. A hora que o vovô, a hora que o seu Marinho tiver lá com a luz na cara, falar, conta, ele vai contar. Você acha que ele vai segurar a bronca sozinho com 83 anos? Ele vai começar a falar. Isso, porque só, você acha que ele vai segurar, mano? E, ó, ele vai caguetar todo mundo, fala, é folga de graxa, malandro. Mas na boa, ô Domênico, nem sai da cadeia, velho. Não sai mais, dali não sai mais, velho. Dali não para. Ó, se os Estados Unidos for sério, como eu penso que é, se tiverem indícios fortes certo? Provas concretas contra todos que ali estão, porque, na boa, pros Estados Unidos ir lá xeretar no hotel dos caras, os caras não vão por fagulha, não, Domênico. Ali deve ser chumbo e do grupo, né, mano? Tá certo? Os caras não vão perder a viagem lá e se expor ao ridículo pra prender cara aí por... Ah, suspeito que você é isso. O cara deve ter bagagem ali suficiente pra manter os caras presos. E se mantiverem esses caras presos, velho, porque os Estados Unidos não é igual o Brasil, não. Você vai lá, tipo, com habeas corpus, fala, ai, o cara tá doente, ai, a família tá chorando na porta da cadeia, os caras vão lá e soltam. Estados Unidos não tem choro, não, velho. Não tem essa história de idade, não. O cara vai lá, Motinha, e paga até o final, velho. E ó, a maioria desses aí que estão lá, velho, desculpa, mas não sai, velho. Não, mano, sai. É pijama laranja e tornozeleira tudo, na testa. A maioria dos que estão lá não sai. Pijama laranja nos Estados Unidos, tá? Não tem conversa. Ô, Domenico, tem mais uma informação aí do Palmeiras aí que a gente não comentou aí, com o negócio do Dudu. Diga. A coisa pro Dudu tá feia, hein, Domenico. Não é só do tribunal aí do STJD, não, velho. O Dudu, ele tá respondendo aí uma ação movida pela própria mulher dele aí de agressão. Você tá brincando, velho? É. E ele foi... Quanto tempo ele vai pegar por isso? Não, mas peraí. Convenhamos, pelo menos aí no esporte de hoje jogou num poço, né? Sim. Tá certo? A mulher tá viva, inclusive vive com ele. Tá errado até de bater. Não, mas a mulher, não, tá errado. Mas a mulher, inclusive, vive com ele. A mulher não conseguiu retirar ação aí, porque tem uma série de coisas ali que impedem que ela possa fazer essa... Hoje em dia não pode mais. Essa manobra, né? Porque geralmente, antigamente, a mulher ia lá, denuncia meu marido, bababá. Daqui a pouco lá... Tá tudo bem. Toma um vinho, toma uma cajibrina, atira, vai, ó. Tira, sai. Dá uma marretada, ó. Marretada. E aí tira a acusação. Aí no dia seguinte vai lá e fala, ah, delegado, sabe aquela porrada que ela virou? Não, deixa quieto. Hoje não é mais assim. Ele ainda falou, eu gostei. Hoje não é mais assim. Hoje a ação tá lá e o cara tem que cumprir aí o que o juiz determinar. O Dudu, ele vai ter que cumprir aí 15 horas de trabalhos comunitários. Mas como agora ele tá com tempo hábil, então consegue. Vai matar rapidinho. Ela tá com ele? Ela tá com ele, vive com ele. Então tá bom. Só mais uma coisa, Domingo. Ontem, vamos informar aqui, o River Plate passou o trator em cima do Cruzeiro. Caraca, velho, que coisa. O Marcelo Oliveira tá tendo uma reunião agora em Belo Horizonte pra ver como vai tomar a vida dele, o Marcelo. Vem pra cá, esse eu aceito, vem, pode vir. Vamos assumir o Palmeiras. Pode vir, pode vir, o Matos gosta dele. Muito obrigado. Melhor que o Osvaldo. Agora, vou dizer o seguinte, 3-0 foi pouco, e mano... Eu tenho uma suspeita que ontem, o Théo Gutierrez, os empresários já ofereceram pra gente no Corinthians, ofereceram pra gente no São Paulo, ontem, com o jogo que ele fez ontem, Théo Gutierrez, ele assinou o contrato dele aqui no Brasil. Mas, ó, melhor ele que o Théo Gutierrez, ó, tem um jogador no River ali chamado Sanches. Bom. Esse bom. Cara joga bola. Muito bom. Não, fez não o é gol, a mesma né? posição. Ele fez o primeiro. Ele fez o primeiro. É ele, né? Fez o primeiro. Dá aquele chute ali. Ele joga mais ou menos como se fosse o Elias. Ele é aquele cara de saída. Tá. Ele é bom jogador. Bom, esse é o Estádio 97, vou falar da HDI Seguro. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo e é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres, sabia? Olha, rápido, hein? Mas rápido mesmo é o atendimento do HDI Bate Pronto, viu? Bater o carro é só passar lá e pronto, você já sai com autorização para o conserto de um ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil e tem mais, hein? Nos feriados, nas férias, ainda tem aí o HDI Bate Pronto móveis, veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto você economiza tempo, porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina, nada disso não, viu? Muito mais inteligente, não é verdade? Com a HDI é assim, é de bate pronto. E não se esqueça, com a HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também em nome de Perfect Brasil. Peça peças de suspensão com perfeição, peça Perfect. Nome de consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo: chegou a sua vez, consórcio é Honda. Conquista um lindo boné e concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis, hein? E o Mano vem agora com um recado importantíssimo de Bozano, né, Mano? Opa, isso aí, Domênico Gato. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partida de futebol com os nossos amigos. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos para brincar na Kidzânia, cara. Não conhece a Kidzânia? Vou te falar. É uma cidade da criança onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. Ela pode trabalhar numa pizzaria fazendo a própria pizza e comer depois, o que é muito legal. Pode trabalhar numa fábrica de chocolates. É muito top. Ela pode cuidar de bebês e maternidade. A criança ela vai ganhar o Kidzo trabalhando e depois ela pode gastar lá dentro da própria Kidzânia com muitos prêmios legais pra caramba. É uma experiência top, tanto pra criança quanto pros pais também. O pai que vai lá, vai acompanhar a criança, vai supervisionar. Ele também nem precisava, né, Domenico? Tem um monte de monitores ali. É top, o pai pode ficar tranquilão. É verdade. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui na rádio e disser o seguinte, tem que ligar aqui no Estádio 97, tá certo? Porque tem que ser com nós o bagulho, hein, Domenico Gato? É verdade. O cara que ligar aqui e disser... Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites pra Kidzânia. Um convite pra criança e um convite pro pai. Tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá pras primeiras ligações de hoje, né? 32847097. Vamos lá, as do Botocô tem ouvinte pra participar por aqui. Alô? Alô? Quem fala? Rafael. Fala, Rafael, tudo bom? Tudo bem, Dudu. Rafael do quê? Rafael Dias Aguetone. Hã? Dias? Aguetone. Aguetone. Isso. Tá certo, e quantos anos você tem? 27. 27, RGO, 2.7. Rapaz do céu. O que que foi, RG? Como é que é o nome do cabra, velho? Aguetone. Rafael, Aguetone. Aguetone? Mas a Aguetone não é aquela... Não qual? Tem... Qual, RG? Aguetone. Já, ah. Você conhece Aguetone? É, uns chamam de água tônica, outros... Ah, entendeu? Sensacional! Você sabe? Conhece? Eu já bebi Aguetone. Aguetone, eu pensei que era um panetone feito de água, entendeu? Geralmente, quando você passa mal, né, RG? Você pede uma Aguetone, né? Aguetone? É Aguetone, é ruim que só... Com limão? Com limão fica bom. É ruim que só desgraça. Vamos um gin tônico, que é legal. Nossa, é verdade. Eu acho Aguetone como uma grande porcaria. Ah, bara gostoso. É negócio a mais, às vezes... Muito vai ruim, ser remédio, irmão, gin tônica, é uma delícia. Nossa, não. É amargo isso aí, mano. Ô, rapaz... Que isso, pô, Aguetone é gente boa. É, Aguetone não, é. O Aguetone é, mas a Aguetone, velho. Não dá. E o bairro qual é, ô, Rafael? É Menino Matarazzo. Ele me Dona Leste, falou. Querida. Já falou, né? Aí vem já, heavy metal, é nóis, hein? É nóis, é nóis, metal sempre. Vamos pro ferro velho, então. Quais as bandas que você gosta, amigão? Oi? Quais as bandas que você gosta? Ah, gosto de Slayer, boa. Metallica, Iron Maiden, boa. Dream Theater. Você falou Metallica, não. Você não curtiu. Pink Floyd, Metallica. Não, o Metallica... Você não gosta do Metallica? Você gostou de Metallica, mano? É Metallica. Metal, Metallica. Não, mas o Metallica é uma banda que eu parei de ouvir há muitos anos. Você não pode falar isso. Ah, depois... acabou no Black Album, né? É, pra mim, depois daquele Justice for All... Eles começaram a fazer aquelas babinhas... Ah, aí eu fiquei... Peraí, babinha. O Iron fez uma babinha... Mas por que você tem a mania? E é uma música que eu detesto. Mas aí o Metallica... Fear of the Dark, lá, Fear of the Dark não é baba. Babíssima. Baba é uma outra. Babística. Não, não é. E o Metallica, cara, eu fiquei muito puto quando na época lá daqueles... Né, pra baixar música, o Napster, que tinha começado, eles processaram um fã. Aí juntou... Processaram que fiquei... fã? Por quê? Ah, porque o cara tinha baixado aquela na época do Napster, lembra quando começou? Sim, sim. Ah, processaram. Aí ficou chateado puto, com isso. Fiquei chateado processar fã. Porque o cara baixou uma música, tá tudo bem, tá errado, mano, não precisa processar. É. E com as musiquinhas baba, não gosto de metal. É, mas você que falou que é anti-pirataria, que você tudo é bem, contra a criminalidade. Mas só um minuto, se o cara tivesse pego e feito 200 mil CD pirata. E se o objetivo vender, dele fosse não esse? Não era. Não sei, vai que. Vai que. É que não foi você que desenvolveu uma música, tá certo? E não foi você que deixou de ganhar royalties em cima dessa música. Nossa, agora apavorei. Nossa. Cara, você ganha dinheiro fazendo show, pô. Ué, mas tá bom. Vá. Se você fosse o autor da música, eu queria ver se ele ia ficar puto. Vai. Você desenvolve um trabalho, tá certo? Você desenvolve o trabalho, gasta horas, gasta dias, gasta semanas, quem sabe até meses pra bolar uma música. Aí chega um cara lá, na hora que o trabalho tá pronto, chupinha tua música, joga na rede, você não ganha nada. Ah, falou se fosse você que você ia pensar assim, viu? Que isso. Tá certo. Fazer show, turnê. Como bem já diz, o mundo é movido a dinheiro e o ser humano o idem. Então tá bom. E o time? Parmeira, né, doutor? É nóis! Deixa eu conversar com você. Não deu, já não tá deu no mercado lá? Aí, filho. Não deu certo lá? Que tal você? Que não deu certo lá? Você me derrubou de São Paulo. Porque tava tudo certo, você ficou falando... Você é que aguenta. Ficou falando Vanderlei de São Paulo, Vanderlei. Aí não deu certo. Agora você me leva lá, porra. Você sabe por que não deu certo? Por que não deu? Então. Porque você ficou falando... Culpa tua. E agora? Tem culpa tua. Mas tem jeito? Tô na lista? Culpa tua. Você não... Vai ter que baixar, hein? Sabe o que aconteceu lá? Você não quis pagar lá a multa rescisória, você se ferrou. Mas peraí, e agora? Não vou falar de passado. Vamos enterrar de passado meu seu. Você pergunta pra ele, hein? Não, pra você eu tô perguntando. Não, eu não sei de nada. Vai ter que baixar o din-din, velho. Eu sou melhor que o Osvaldo. Se não baixar o din-din... Melhor que o Osvaldo, qualquer um é. Mas, sei lá, você queria o Luxemburgo, Rafael? Ó, Dodô, eu acho que é o seguinte. Eu acho que o Luxemburgo já devia ter se aposentado, mas... Por incrível que pareça, eu acho que o elenco do Palmeiras hoje é um pouco a cara do Luxa, assim, viu? Agora, eu acho assim, já passou da hora também do Oswaldo Oliveira sair do Palmeiras, porque, pô, o cara ganha um puta bom salário e o cara tem que ser profissional, meu. Não é porque ele brigou com o Tóbio lá, sei lá o que aconteceu, que ele não coloca o cara pra jogar. O Natan também, que foi um dos poucos que se destacaram ano passado. Não mas foi gente... um menino pra jogar também, não dá pra entender. Mas a gente não sabe o que acontece nos bastidores, né, amigo? Também não quer dizer que ele não seja profissional. Ele deve saber o que acontece, isso aí não é porque com raiva. Ele ganha pra fazer o Palmeiras jogar e ser campeão. A função dele é essa. A função dele não é escalar jogador que ele gosta, que nem o Rafael Marques. Ele tem que jogar quem ele, tem que colocar quem é bom. Então, tipo assim, por exemplo, o Valdívia. O Valdívia, ele tirou o Valdívia outro dia, o Valdívia ignorou ele, desde então ele já viu que não pode mexer com o Valdívia e o Valdívia continua jogando. Verdade. Agora, o Tóbio pediu pra ser titular uma vez e ele já queima o Tóbio desse jeito. O Valdívia... Agora ele queimar o Tóbio não dá certo. Vocês acham que passa esse mau momento do Palmeiras, passa desde que o Valdívia voltou? Ah, olha, é uma coincidência, viu? Eu já falei isso aqui. Pode ter a ver, às vezes o elenco não gosta muito do cara. Acho que o elenco não comprou essa ideia, não. Falou, pô, o cara voltou, tirou o lugar do outro. Tem isso, viu? O elenco é muito cheio de mimimi. E o Valdívia tá entrando em campo. O Valdívia não tá jogando, hein? O Valdívia tá com a cara que vai no Flamengo. O Valdívia vai parar no Flamengo, mas se levar todo mundo pro Flamengo, tá falando vai levar o Guerreiro. Mas o Valdívia uma vez colocou uma foto Rio de Janeiro, sei o que, ele tá muito quietinho, não jogando nada. É capaz que o que sobra pro Flamengo seja o Valdívia, não importa. Pelo amor de Deus. Tá certo. E com relação ao jogo ontem, Rafael? Pô, tá horrível, né, Dudu? Horrível, hein? Horrível. Jogo feio, não dá nem gosto de assistir. Pelo menos esse é um jogo bonito, né? Eu acho que ontem, em primeiro tempo, poderia ter entrado com o Zé Roberto e no segundo tempo deixado pro Cleiton. Exatamente. Dividia, né? Exatamente, matou a charada. Você tem os dois lá. Por que que vai pôr... Desculpa, hein? O Alan Patrick aí... O Cleiton era pra ser titular absoluto, então, ele do Palmeiras. O Oswaldo mesmo falou que quando ele tiver à disposição pra jogar no Palmeiras, ele será titular. Ele já falou isso. Só que, pô, inegável, porque ele, no meio dos caras, ele é um baita jogador. Agora, ontem... Ah, não dá pra jogar o que tiver o tempo inteiro. Então coloca deixa o José Roberto, que já tava jogando. E depois do segundo tempo você coloca o Mas o que acontece Cleiton? Com o Cleiton? O Cleiton, ele tá voltando de contusão muscular, então ele não conseguiria jogar o jogo inteiro, entendeu? Ah, mas porra, então põe o cara até o momento em que o cara vai falar pra ele, agora me tira, pronto. Não, mas contusão muscular não dá. Lógico. O cara sente o físico, o cara arrebentou tudo. Agora, Mas não jogou? Não, o Oswaldo é o seguinte... Mas ele não jogou? Jogou um pouco. Então... Na última entrevista, RG, o Oswaldo deu até uma tacada, na minha opinião, no departamento médico, ficou meio em xeque. Por quê? Ele pegou os 30 e poucos jogadores e falou, quem daqui nunca se machucou? Ficou sem levantar a mão, 5, 6, meia dúzia. O resto todo mundo machucado. O Clay Xavier, desde que chegou no Palmeiras, ele nunca conseguiu estabelecer forma pra jogar, cara. O Clay Xavier nunca conseguiu estar 100% pra jogar. É, o Clay Xavier já tava lá um tempão. Já tá lá? Ó, desde quando? Teve 15 jogos, o Portugal foi bem, Portugal no seu raciocínio, porque assim, foram 15 jogos do Paulista que eles não conseguiram trazer a documentação do Clayton e não conseguiram colocar o Clayton apto pra jogar. E nisso o cara tá treinando aí. E nisso o cara tinha que estar voando, né? Exatamente, mano. Tinha que estar voando pra entrar contra o Botafogo, que foi o primeiro jogo das quartas do Paulista, e jogar pra cacete. E depois jogar contra o Corinthians, jogar pra cacete, jogar contra o Santos pra cacete. Não jogou. Joga pouquíssimos jogos. E tá sempre mal, sempre voltando. Tem alguma coisa errada. Ou é o preparador físico, alguma coisa tá acontecendo. Ou médico, alguma coisa não é possível. Mas são duas coisas erradas. Ou um monte de coisas erradas. O cara que recebe, que tem 32 jogadores à disposição e não consegue montar a porra de um time. Ah, é complicado. Desculpa, hein? Não dá, né? Talvez técnica e atividade. Não, e desculpa. E aí, porra, o cara tem 32 jogadores. Não consegue montar um time. Aí o cara tem quantos? 40 lá no departamento médico? Alguma coisa errado, né? Desculpa dizer, porra. E algum deles ele que pediu, porque Rafa Marques, agora chegou o famoso. Não, Rafa Marques tava gripado. Não, mas alguns que o Oswaldo pediu. Desculpa, Felipe o Robinho, Gabriel. Chegou a informação, o Robinho estava machucado mesmo. Então bate informação. Ele não vai jogar desculpa, nem, não vai nem jogar contra o Corinthians. Ele poderia até estar no banco que eu vi lá, mas ele não tinha condição de jogo. Beleza. Mas aí que tá, o Português, meus amigos. O Rafael falou bem. Por que que não saiu jogando com o Zé Roberto? Já tava jogando, no meio, que é a posição dele. Não, Alan Padrinho. Mas, Domênico, na boa, entender, Domênico, o cara que tá no Palmeiras, independentemente de quem seja, se fosse, por exemplo, o adversário mais qualificado, não é tirando o mérito do Asa, não, que veio aqui e conseguiu brecar o Palmeiras, mas, gente, o cara que tá no banco do Palmeiras, independente de quem seja, o cara tem que ter condições de entrar em campo e ganhar do Asa. Porra, mano, não é verdade? Tem que entrar em campo, tão errado, mano. Mas é que tá, Domênico, ó, é por isso que eu sou a favor... Já jogando, deveria ganhar. Mas quando já começa esse clima, quando já começa esse clima no elenco, eu sou a favor de mandar o técnico embora. Porque o Oswaldo Oliveira já caiu. Só precisa saber se vai ser domingo, quarta que vem, na outra semana, enfim. Mas o clima dele no Palmeiras... Não tá legal. É zero, tá certo? Já não tem mais clima. Então, querendo ou não, é melhor você trocar e colocar uma mentalidade nova ali pra começar um trabalho do que você ficar, talvez, empurrando com a barriga e aí, o cara que você sabe que já caiu. Complicado, né? Já caiu. O Oswaldo Oliveira já caiu, gente. Já caiu, tá na cara. Ó, o próximo técnico do Palmeiras, possivelmente pelo feeling, Domênico Gatto, eu acho que será o Luxemburgo. Eu acho. Ou do Cruzeiro. Eu acho que é o Luxemburgo. Marcelo Oliveira, depois mano. De ontem, ainda acho que não caiu. Nada de ontem lá. Marcelo Oliveira tava em reunião e eu acho o seguinte. Mas não caiu. Se ele não conseguir pontos, porque o Cruzeiro tem zero ponto. Zero ponto. No que não? No Brasileiro. Não. Ele perdeu pro Corinthians, se não me engano. Tem um ponto, acho que um ponto. Um ponto, ele pode pesar, Portugal. Pode pesar a favor do... Pode pesar a favor aí do Marcelo Oliveira. O fato do Alexandre Matos tá ali, tá certo? Eles já trabalharem juntos aí no Cruzeiro, aí já tem uma afinidade. Mano, mas eu acho que o Paulo Nobre gosta muito do Luxemburgo. Gosta, mas o Cruzeiro, a coisa não tá boa pra ele. Não é não que ele faça um mau trabalho. Acho que se nós estivéssemos no Brasil, o Marcelo continuaria no Cruzeiro por muito tempo, porque ele foi bicampeão brasileiro, levou um time totalmente remontado agora pra chegar aí, brigou com o River. Passou vergonha ontem, mas faz um bom trabalho. Agora, eu acho por exemplo, ele não fica no Cruzeiro. Okay, acho que ele vai sair no Cruzeiro, Marcelo. E o Patrício me mandou uma mensagem que falou que realmente eu tenho razão. De ter que treinar fundamento. Agora, ontem, por exemplo, Rafael, ele tinha que sair jogando com o Cleiton Xavier, por exemplo. Aí você fala, mas ele não tem condição de jogar o jogo inteiro. Mas aí é que tá. Joga o primeiro tempo. Joga o tempo. Faz o primeiro tempo, RG. Faz o primeiro tempo. E se no primeiro tempo já faz um, dois gols lá, já alivia. Acabou, porque no segundo tempo o Asa vai se abrir todo e vai dar espaço pra fazer o terceiro. É isso que eu tô falando. Mata o jogo. Agora você não pode pôr o cara com o time e o torcedor já puto da vida, que tá 0-0, 30 minutos do segundo tempo, 35. Aí você põe o Cleiton Xavier, mano. Aí o time melhora, melhorou. É só assistir ontem, vocês vão ver. Até o Kleber Machado, que tava vendo lá, o Benjamin, não sei se vocês estavam assistindo ou não lá. Eu vi pela foto. Ele falou assim, pro Casa Grande, os dois. Ô, Casa, parece que tá tendo até outro jogo aqui, hein? Melhorou o jogo. tanto de um lado quanto do outro, porque o Palmeiras saiu pro jogo mesmo, abriu, deu espaço pro Asa. E o Asa foi no E o Asa também foi. E o Asa foi no Teve dois lances, entendeu, Bruno? Mas pelo menos, Portuga, o Cleiton Xavier deu mobilidade pro time. A bola ajudou. Corre. A bola flui. Foi um começo da... Agora, por que que não começa assim o jogo? Mas eu vou te falar um negócio. Porra, eu vou falar um negócio pra você. É isso que eu não entendo, eu vou cara. Falar um negócio pra você. Que o Oswaldo já não é mais treinador do Palmeiras, é questão de dias ou de horas e não vai continuar, infelizmente. E também acho que ele tem muita coisa que ele tem culpa aí, mas deixa eu falar um negócio pra você. A gente precisa parar, tem que perder a mania de achar que tudo é culpa de treinador, gente. Não, não é tudo culpa falar. Dele. Jogador do Palmeiras não chuta no gol, isso não é culpa do Oswaldo. Não, isso também tem Isso não é culpa do Oswaldo Oliveira. Mas não é porque, peraí, isso é falta de treino. Deixa eu falar, não é falta de treino. Como não? Gente, o treinador não é Deus. O treinador não é Deus. Na hora do jogo, se o cara chuta uma bola... Por que ele não fala, pô? Se todo jogo... Ô, Benjamin, fala assim, chuta, pô. Pera. Pera só um minuto. Deixa eu te falar, acabei de falar que eu não acho que o Oswaldo não... Eu acho que o Oswaldo não está fazendo um bom trabalho. Eu não tô falando, eu não tô eximindo ele, não. Eu tô só falando o seguinte... Que a culpa não é só do Oswaldo. Primeiro lugar, o Palmeiras montou um time novo com 300 jogadores a mais e se criou essa história que o Palmeiras montou um timaço, um elenco maravilhoso. E não é. Não é isso que falaram. O Palmeiras não é esse time todo. Você tem ali dois, três. Mas é bom o time. Não, é ruim. Não falei que é ruim. Vai perder do Goiás em casa. Eu não falei que é ruim. Você tem dois, três bons jogadores aí normais, tá? Não tem nada acima da média, como nenhum outro no futebol brasileiro. Mas você tem uma defesa que, na minha opinião, não é confiável. Não contratou 200 jogadores, mas não contratou um atacante bom, um cara goleador. Isso é verdade. Então, ontem, se você vê o jogo do Palmeiras, o que eu vi do jogo do Palmeiras, o Palmeiras cria, vai lá. Mas não é de chutar, o nego chuta lá no Shopping Bourbon, o nego chuta, mas não sei pra... Também não é só culpa do Oswaldo, não. Mas aí tem que treinar o fundamento, cacete. O treinador... Mas aí é o treinador que treina o fundamento. Gente, o cara tá no meio do... O cara tá no jogo. O Oswaldo Oliveira pegou um jogador de 23 anos, você acha que o cara vai ensinar o cara a jogar bola? Não, ele é ensinar Deus. A jogar bola, Benjamin, mas tem que treinar fundamento, tem que insistir nesse recurso. E como você sabe, gente? Como é que você sabe que o cara não treina fundamento? Olhando o jogo, vendo o chute que o cara deu na arquibancada. Isso não é culpa do Oswaldo. O cara chuta a bola na arquibancada, é culpa do Oswaldo. Pra gente falar se o cara não treina fundamento, a gente tem que ir no treino, velho. Ô, Benja, o cara chuta não, basta olhar o jogo. Basta olhar o jogo. O cara chuta uma bola no escanteio, a culpa é do Oswaldo Oliveira. Por exemplo, você pega, Domênico, desculpa, agora desculpa, Benjamin. Você pega lá, Domênico, na boa. Ó, pera, calma, pera lá. O cara vai bater o escanteio, Eu preciso ir num treino pra ver que o cara não treinou. O cara só faz isso, chutar a porra de uma bola o dia inteiro. O cara bate o escanteio. A culpa é do Oswaldo. Rasteiro no primeiro passo. Isso. Domênico, o Corinthians. A culpa não é dele. O Corinthians tava jogando com o Guarani do Paraguai. O Cássio toma um frangaço. Ah, mas isso é outro contexto. O Corinthians uma coisa com a outra. Não, peraí, o Corinthians tá desvirtuando o papo. Não tô. Você tá pegando um lance isolado, tá certo? De uma falha do Cássio. Pra mostrar que eu não tô. Não é época do Oswaldo Oliveira. Eu acho que se tá se jogando muito a culpa. Não, mas não estamos jogando só a culpa nele. Não, mas não tô falando só no Oswaldo. Eu tô falando no geral. O Marcelo Oliveira é mau treinador? Não. O Cruzeiro ontem fez um jogo ridículo. O William, com dois minutos... Peraí. Tá fazendo um jogo ridículo faz tempo, né? Enquanto o River Plate anunciou na passada... O São Paulo no Morumbi fez ridículo aqui. E contra o São Paulo no Mineirão jogou muito. Ah, jogou Plate... mais ou menos. Jogou muito, ganhou, cara. 1x0, mas não jogou muito, Mota? Ah, não, o suficiente lá? Pra ganhar. O Cruzeiro não jogou bem. O que interessa é classificar. Jogou pra ganhar. O Cruzeiro classificou na Bacia das Almas, na Libertadores. O Marcelo Oliveira treina fundamento? Não tô lá, não sei. Ué, mas você também não tá no Palmeiras, Não tô vendo o jogo. William ontem. Se eu ver os jogos do Cruzeiro, eu te falo se ele treina ou não. O Aguirre treina fundamento? Ô, Benjamin, preciso tá vendo os jogos. Deixa eu explicar. O William ontem. Porque eu vejo o Palmeiras. O William ontem, com dois minutos de jogo. Cara, não tinha mais nada. Chutou a bola na pampulha. O Inter pode até acontecer. Mas foi lance de primeira. O Inter ontem tava 2x0, podia ter acabado o jogo. O Lisandro Lopes perdeu dois gols, assim, surreais. Ele não treina fundamento. Acontece, o treinador não é Deus, gente. Como é que o treinador vai ensinar o cara a chutar no mas, gol? Mas, Benja, não dá pra pegar um lance isolado, por exemplo. Vamos lá, o Guerreiro, ele perdeu um lance ali, na minha opinião, que foi a bola do jogo contra o Guarani. O Tite não treina fundamento? Mas é que tá, Benja, é um lance isolado, tá certo? Acho. O jogador, ele pode ser infeliz num lance, mas agora você pega o time do Palmeiras, como todos os times brasileiros, não sabem bater escanteio, tá certo? Não tem ataque. Eles batem o escanteio rasteiro na primeira trave. Palmeiras não tem ataque. O Portugal levantou a mão. Só pra terminar, o Palmeiras não tem ataque, e aí o erro do Oswaldo, aí eu vou falar o erro do Oswaldo. Quando o Oswaldo indicou o Rafael Marques, eu falei, meu Deus, eu vi esse cara jogar no Botafogo, eu não acredito que ele veio pro Palmeiras. Aí é o erro do Oswaldo. E a diretoria que aceitou. Pior agora que, o cara vai pior que, e pior que ele não é um dos piores lá, não. Ele tá jogando bem. Calma, calma. Fala. Falamos do Aguirre. Ontem eu vi, só rapidinho, eu vi o jogo do Inter, o tape do jogo do Inter. Os melhores momentos depois foi pra uma reportagem. O Aguirre, o gol do Inter foi aos 2 minutos. Quando saiu o gol do nosso querido zagueiro Juan. Ele, no vestiário da entrevista com o Aguirre, fechou portões e treinou aquela jogada a semana toda e saiu o gol do Internacional. Então, primeiro gol do Internacional. Acho que tem que treinar bola parada. Acho muito ruim o treinador ter que treinar jogador profissional. Também acho que não é babá de marmano. Mas uma jogada ensaiada, uma movimentação. Mas será que também tem jogador que hoje em dia vai querer derrubar o técnico, fazer treinamento de fundamento, as coisas? Mas aí, professor, já sei. O cara chega ganhando 500 pau, o cara fala, vai treinar fundamento pra um cara que ganha 500 pau. É por isso que o futebol brasileiro tá nessa porcaria. Como a gente pode saber esse treino? Se o treinador tem um fundamento, se ninguém aqui vai em treino, a gente não vai. A gente não vai. Mas não precisa, a qualidade, beijame, hoje, beijame, a qualidade... Então você não pode falar nada de futebol, você não tá lá pra viver o bastidor, você não tá lá pra falar a respeito do que você não quer. Não, mas bastidor eu falo porque ainda conheço um pouco. Mas você não tá no vestiário. Sim, mas eu não vou falar mesmo, por isso que eu tô falando. Eu acho que jogar, eu acho que toda vez, é o seguinte, cada vez no futebol brasileiro, a gente arruma bode expiatório pra tudo. Uma época o futebol brasileiro tá uma porcaria, cada empresário. Aí bate. Aí viram que não é isso. Aí uma época é porque também é isso. É porque treinador é tudo defasado, é ruim, é uma porcaria. Aí também é quase isso. Aí vai passar e vai ver que não é isso. Aí vão chegar à conclusão que nós temos hoje uma falta de qualidade muito grande. Então, Benjamin, vou te falar uma coisa. Gente, eu sei do Palmeiras. Você imagina se o Corinthians jogar domingo com o Romero no ataque? É deprimente. Benjamin, olha o que vai fazer. Olha aqui, eu posso falar do Palmeiras o seguinte pra você. Deus de treinador. Deixa eu te falar. Você não deixa também? Tô falando, tô ouvindo. Você me perguntou, como é que a gente sabe se não treina fundamento se eu não tô lá? Nessa pergunta tua? Então eu vou te falar, eu sei, porque eu sei ver futebol. Tem 15 escanteios Palmeiras, o cara erra 14. Isso é erro de fundamento ou não é? Responde pra mim. Responde pra mim. Posso te responder? O Oswaldo erra de não cobrar 14. O cara. Posso te responder? Velho, pode responder? Pode responder? E pode ser falta de qualidade também ou não? Pode, mas se o cara treinar, ele vai acertar. Mas o técnico tem que ver isso e falar assim, você não vai bater mais escanteio. Dos 14... Quem vai bater? Aqui, ó. Se dos 14... Se dos 15 ele errou 14... Troca o batedor. Se ele, treinar muito, dos 15, ele acerta 7. E não é isso que tá acontecendo. Rafael, tá tendo... Quer falar mais uma coisa, Rafael? Não, é só uma pergunta que a bateria vai acabar aqui. Vamos lá, vai. Esse atacante paraguaio aí, lá da Alemanha, foi convocado hoje pra seleção, viu? Vamos esperar depois da Copa América. Saiu a lista ontem à noite e ele foi convocado. E quer apostar quando vier o próximo treinador, porque eu também acho que o Oswaldo é um ex-treinador do Palmeiras. Quer apostar que vem o outro treinador, vem um atacante e um zagueiro? Ah, tomara que venha mesmo. Ó, tinha que vir, acho que um treinador estrangeiro. Ah, de novo não, hein, Rafael? Também já deu, não deu certo. Tem o Gareca que é bom. Aquela baciada de argentino. Então, aquela baciada de argentino que o Gareca trouxe. É, só problema, cristal. Você acha que o problema é fundamento? O Gareca pediu o Lucas Prato e o Palmeiras não chegou. Eu acho que um dos maiores erros aí é o seguinte: o Oswaldo tá vendo que o cara que tá batendo o escanteio não tá errando demais, não troca. Só pra finalizar, Domênico, o negócio é o seguinte: só uma perguntinha básica. Qual foi o último grande trabalho realizado pelo Oswaldo Oliveira? Ah, não sei. Interrogação. Bom, tá bom. Rafael, um grande abraço pra você. Nós endeusamos o Luxemburgo pra caramba. Te pergunto também, qual foi o último grande trabalho do jogo? 2000. Tirar o Flamengo, do rebaixamento? Também. Nenhum deles. Cabe a ele, mas a discussão aqui é o Oswaldo. Não, então, mas por que não posso falar do Luxemburgo? Por isso que todos os grandes estão desempregados. Então, qual foi o último grande trabalho do Mano Menezes? Mano Menezes, qual foi o último grande trabalho do Filipão? É por isso. Qual foi o último grande trabalho do Abelão? Por isso. Tem que sair esses medalhões. Então, por isso que eu gostaria de dois treinadores hoje no Palmeiras. Até três. Ou o Cuca, que foi campeão recente. Ou esse Marcelo, que foi bicampeão brasileiro. Ou esse é bicampeão. O Luxemburgo foi vice-campeão brasileiro. Eu gostaria do Guto. Então, mas que ontem, tomou um pareio de bola do River Plate. Tomou, mas vem fazendo trabalho legal. Não, o Luxemburgo não. Entre Luxemburgo e Marcelo, eu prefiro o Marcelo. Você acabou de falar. O Alexandre Bosco foi o grande trabalho do Luxemburgo e do Marcelo. E o Marcelo Oliveira, quando foi pro Cruzeiro, todo mundo andou pro cara. É, tudo bem, mas hoje eu quero e gostaria dele. Ô, Rafael, manda abraço aí, velho, vamos lá. Só queria mandar um amo ela aí pra minha namorada, Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane Quadros, né? Então. Falou, Rafael, um grande abraço. O Tarzan Bom, o Tarzan Bom era o Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, sensacional, né? Que foi atleta olímpico de natação. Você tem, nadava muito. Estádio 97, pela Energia 97, em nome de Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Em nome também de Consórcio Honda. Todo ouvinte que falar o slogan chegou a sua vez. Consórcio Honda conquista um lindo boné e concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. E agora o Benjamin vem falar da BV Financeira, né, Beijinha? E aí, amigão? Continua pensando em comprar ou trocar o teu carro, o teu caminhão, a tua moto? Então acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível você comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3337888, 3337888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. É, meus amigos, vamos lá agora aqui. Vem algumas mensagens que chegaram também pelo aplicativo, né? Tem uma porrada de mensagens chegando pelo aplicativo. Aqui, em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Só gostaria de agradecer o Denodo com o meu trabalho e deverasmente não, você não. Com vontade você de não. Assumir o Palmeiras. Não. Fica aí. Não. Olha só, Dodô, me ajuda aí. Tem uma música que as torcidas europeias cantam nos estádios. White Stripes. Do Inter. White Stripes. Tá cantando no final dos jogos. White eu Stripes. Sei, eu sei que a banda teve no Lollapalooza, é esse? Não, a banda não teve, só teve o vocalista. E não era qual, uma banda. Qual o nome, então? White fale Stripes. Pro rapaz, pro Caio, pro Celso Ribeiro. White Stripes é uma mina e um cara. White Stripes. White Stripes. Então tá aí, ô Celso, é isso aí, tá? O Jack White, se eu não me engano, que veio aqui no Lollapalooza. Lollapalooza. Também vou te falar, foi a única música legal que eles fizeram. A mina que toca... É uma bateria e um guitarrista só. É a namorada dele, né? Aí o político vai justo o Lollapalooza, não pode o ser João outro? Eudes. Pelo amor de Deus. João Eudes diz o seguinte. Dodô Cuca não. É outro... Ó, João não, Eudes. Para com isso, Eudes. Não, pelo não amor é. De Deus. Mas o Cuca é pé frio, hein? O Cuca é pé pobre. É, mas se fosse pé frio, não era campeão da Libertadores. Ah, ganhou com a calça na mão. Filme do Cuca, joga bola. Ganha. Filme do Teleira era... Domênico, quem ganhou aquela Libertadores não foi o Cuca, foi o Vitor. Foi também. Foi o Vitor. O Vitor era goleiro do Atlético, mano. Era o Vitor. Mas, gente, põe um goleiro razoável no gol ali, tá certo? Que você ia ver se o Atlético conseguiria vencer aquela Libertadores. O Cuca perde, mas o time dele joga bola. Quem ganhou a Libertadores do Corinthians foi o Cássio? Ele sabe montar time. O Cuca joga bola. Por quê? Aquele lance do Diego Souza? Ah, foi o Cássio, então. Tá se vendo? O Diego Souza marcasse aquele gol, o Corinthians faria 3. Faria 3. Essa é a mãe de nada. Porque aquele time do Corinthians era embaçado. O time de 2012 era embaçado, mas o Cássio ajudou muito. O lance foi fundamental. O Tushi Madokoro diz o seguinte: boa noite, poderia dar uma sugestão pra vocês? Tava gripado, precisa. Se de repente tem, então passe, por favor, o número. Tinha que ter um WhatsApp aí do estádio, hein? Vou passar o número do Benja aqui, você manda mensagem pra ele. A gente sentou duas vezes. Uma vez nós tivemos um WhatsApp aqui, passamos o número, travou tudo. Aí tentamos uma segunda vez, travou de novo. Resolvi o número do Benja que manda mensagem. Não tem jeito, velho, WhatsApp aqui, velho. Quem mais mandou aqui? Que tem pop, filha. E ainda mais porque tem neguinho que anuncia a reunião no WhatsApp, aí pop tudo a porra toda. Cadê? Tá tendo outra reunião hoje? Deixa eu ver aqui, o Renato Costa diz aqui, por os times pequenos que estão procurando técnico barato, tem um tal de Rodrigo alguma coisa, subiu com o Juventus da Moca da Série A2. Aí você tá de palhaçada. O cara é professor de educação física da tua escola, treinou a quinta, a sexta, e tá falando que o cara é bom, velho. Para com isso. O treinador do Juventus, da Série A2, calma. Espera ele trabalhar um pouquinho mais, aí depois nós conversamos. Geraldo... Você vai atrás do Guto. Posso falar um treinador? Guto Ferreira. Olha, um treinador que merece toda a consideração, mas aposto que ninguém ia querer. Quem? É o Doriva. O Doriva é bicampeão estadual em dois anos, tá no Vasco. São Paulo e pro Rio. Então, mas esse tem tá aí, ó. Mas tá aí, é campeão. Sabe o que é bom? Conseguiu ser campeão. Eu gostaria do Guto Ferreira. Guto Ferreira é bom. Eu mesmo. Gosto. Mas o Guto Ferreira é bom. Pega um time que nem Guto. O Palmeiras, então, ele arruma o Palmeiras aí, certinho. Aí a galera vai falar que como é que um treinador igual o Guto Ferreira vai poder dar uma instrução pro Valdívio e pro Zé Roberto? Então, se o cara é muito novo... Vamos falar que é muito novo. Se o cara é muito velho, é defasado. Mas o Doriva tá tendo a chance título, dele. Tá lá no Vasco. Mas tá comandando quem no Vasco, né? Não. Mas é verdade. Não, mas tá lá, ué. Mas, gente, precisa. Mas na boa. Roberto é muita inocência achar que um jogador é um cobrão vai olhar pro banco ali, vai ver um cara que teoricamente ali não é o caso do Guto Ferreira. Mas você vai olhar um treinador ali que não tem lastro. Não. O cara vai olhar pro banco e falar, você é quem, Patrão? Tá ferrado mesmo. Você é quem? O cara vai comer ele com farinha. Fala, sabe quem eu sou? Eu tô daqui a pouco indo jogar Copa América. Eu vou lá representar uma seleção. Então. Fala, você veio da onde? Você é quem? Então, os caras falam. Então, aí se traz o Luxemburgo. Mas eu acho que pro Palmeiras agora teria que ser um cara assim. Não, acho que tinha que ser o Luxemburgo, Marcelo Oliveira. Eu vi a última passagem do Luxemburgo pelo Palmeiras. Mas aí foi antes dele se reciclar, porque ele ficou um ano de stand-by. Ah, reciclou com o quê? Vem da Copa. Então vem a Copa. Vem da Copa. Ele é uma caixa de papelão, Luxemburgo. Você vê que bom você tem... Não, mas sabe o que aconteceu com o Luxemburgo? Eu vou te falar. De acordo com... Não, eu vou te falar o que aconteceu com o Luxemburgo. O Luxemburgo, pelo menos na minha ótica, é que ele teve um declínio técnico na carreira, Domenico Gatto, quando ele começou a meter o pé pelas mãos. Se metendo manager, com faculdade, né? Querendo ser manager de clube, tá certo? Fazendo uma série de coisas ali que eram extra-campo que influenciaram ele dentro de campo. A partir do momento que ele falou, vou voltar agora e quero ser apenas técnico de futebol, apesar de achar que daqui a pouco ele vai querer voltar a ser manager, mas enquanto isso não acontece, eu acho que o Luxemburgo é um grande técnico. No Brasil, não tem um cara que sabe mexer num time de futebol como o Luxemburgo. Isso é verdade. Quando ele tá focado, é o melhor treinador em atividade. Pra mudar um jogo durante os 90 minutos. Só pra arrematar uma coisa rapidinha. Logo. O Gostou? Marcelo Gallardo, treinador do River Plate ontem, Valeu. Ele terminou a carreira dele no campo com 35, 36 anos, deram na mão dele o Nacional de Montevideo, que é o time onde ele encerrou. Resultado, campeão uruguaio. Ele veio pra Argentina, River Plate, bateu o campeão argentino, bateu o campeão da Sul-Americana, e ontem, o que ele fez aqui, o Marcelo Gallardo, em cima do Marcelo Oliveira, ele deu um chocolate pro Cruzeiro tão grande. Então o cara parou de jogar, campeão uruguaio no time que parou. Foi pra Argentina, campeão da Sul-Americana, campeão argentino e tá aí. Tudo bem, cara, mas tem 37 anos. Até a semana passada. Mas antes de começar. O River era na porcaria. Antes de começar o jogo. Ele tem ganho tudo, mas antes. Ele tem 37 anos. Primeiro que ele. Mas antes de começar o jogo, não ia dar pro páreo. Não ia porra. Aí é fácil, pô. Não, é bom não. Ele é bom. Ele pegou o Boca, ganhou com as calças na mão com um pênalti lá. E aí não teve o segundo jogo. Ah, teve metade do jogo. Pera, não teve pouca nenhuma. Perdemos o jogo metade. Não teve. 45, o Boca não conseguiu uma bola no gol. Culpa da torcida do Boca, mas não teve. Pô. Então não pode falar que ele é bom pra cacete. Se classificou com o time do River Plate, com o nome que tem, com a calça nas mãos, e foi o pior... Tá na semifinal. Não importa, não tá na semifinal por uma circunstância. Campeão da Sul-Americana. Ah, mas ontem foi uma circunstância. Mas até chegar ontem não era nada. Tomar a napa do Cruzeiro lá, na casa dele. Nossa, eu pensei que não ia viver pra ver o Portugal defendendo o River. Não, não é defendendo, eu não gosto do River. Mas eu não posso falar que os caras são ruins, tá, se eles estão sendo final Libertadores. Sim, eles ganham tudo que disputa. Estão... Eu não posso ser tão idiota assim. Pera, sobe não. Pior que eu sou idiota, hein? Sobe não. Mas eu confesso. Pera, sobe não. Porra. Você vai olhar na minha cara e eu quero ver você falar. O time do River merece estar pra disputar a semifinal, Portuga? Merece. Não, merece nada. Por quê? Merece porra nenhuma. Não teve roubo de arbitragem. Não tô falando que ele meteu 3-0 no campeão brasileiro. Pera só um minuto. O time do River Plate não é melhor que muitos que estão aí. Que o Atlético Mineiro, pronto. Não é. E cadê o Atlético? Ah, pegou o Inter e não conseguiu passar. É outra chave. Aliás, foi um dos melhores jogos da Libertadores. Ué, mas é que tá. Inter e Atlético. Então. Os caras estão nas semifinais e podem ser campeões. E é outra. O Cruzeiro passou. O time do River é igual o do Cruzeiro, tanto que ganhou lá, perdeu aqui. É assim com o do São Paulo. Mas 3-0. Eu não sei se era melhor do que aquele Corinthians que tava jogando antes. Mas o que eu disse, é que em outros lugares dão oportunidades pra treinadores jovens. O cara parou de jogar e começou a treinar time e tá ganhando. Mas você não garantiu antes, Portuga. Eu, torcendo pro Boca como eu torço, jamais vou falar que o River não ganhou nada. Agora eu vou dizer que é bom. A mentalidade da Argentina é diferente do Brasil. Não tem jeito. Aqui os caras... Aqui, assim, eu já falei... Quantos anos tem o Simeone? Eu já disse... Quantos anos tem o Simeone, Domenico? Não sei. O Simeone ganha tudo. Quantos anos ele tem, mano? 42? E vou dizer uma coisa... Então, velho, é mentalidade, pô. A mentalidade do brasileiro é diferente. Simeone é muito técnico. Eu adoraria ver um treinador de fora se dar bem aqui no Brasil, porque a gente tem que abrir a cabeça para outras... Horizontes. E o Aguirre? Já deu certo treinador de fora. Esse do São Paulo aí. É que depois acabou a tradição. Esse São Paulo, ele pode dar certo, mas eu duvido que vai dar. E o Aguirre? Por que tá dando certo? Tô dizendo antes. Ele vai vir com aqueles bilhetinhos, os caras vão começar a tirar sarro do nego. Vão tirar sarro mesmo. Se começar a aparecer resultado, vai parar. Você vai ver. Mas se não acontecer, vai zoar o cara. Mas tá no Brasil hoje, o Brasil, ô Mota, o Brasil, infelizmente, é assim, cara. Os caras queimam de qualquer jeito. Então. Se vier o Pepe Guardiola aqui, é capaz dos caras falar mal do cara. O São Paulo já teve vários técnicos estrangeiros que deram certo. O Jureca, o Poi. Vamos agora, senhoras e senhores, vamos ao momento sem parar do estádio. 97, três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, hein? Sem Parar Oficial. Vamos pro primeiro aqui, ó. Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bom? Tudo jóia. Baixa um pouquinho o volume do rádio aí, Rodrigo. Rodrigo do quê? Rodrigo Vicente da Silva. Quantos anos, Rodrigo? 37, Domênico. RG 3.7 hoje, hein? É, ontem não teve jeito. O que que não teve jeito? Ah, pra mim o Palmeiras é Rodrigo ontem, velho. Ah, não acertou. Ah, não acertou Rodrigo, não. Ah, entendi, sensacional, é verdade, você tem razão. Falou. E o bairro, qual que é, hein, Rodrigo? O bairro, quero ver se o Dom vai acertar aí. Jardim Três Marias. Jardim o quê? Três Marias. Três Marias. Não é uma nem duas. É aquela, é estrela, não é? Constelação. É uma estrela, né? Essa é uma história que eu ia contar. Ah, tá sobre... que nem o Consciência Humana. Não é uma estrela. Sim, bom, já não, que eu não posso contar a história, então tá bom. Jardim Três Marias é Zona Leste, ele perde a Ponte Rasa, se não me falha a minha memória. É isso aí, velho. GPS, velho. Tem pra ninguém, é. Ó, PNC, de todos esses ouvintes que vieram assistir a gente. Olha, falando palavrão no rádio. Não, PNC é uma coisa legal. O que é PNC? Palma. Aí, bem. Palma. Sua paciência tem sumido na mesma velocidade que o seu cabelo, é? Então toma um cartão amarelo pra você. PNC, pra quem não sabe, é palmas no coração. É, sim. É verdade. Palmas no seu coração. PNC, palmas no seu coração. Imagino. Rodrigo, é uma forma carinhosa de você aplaudir dentro do coração da pessoa. Eu mandei pra ainda agora. Pô, injusto esse cartão. Eu vou mandar um PNC pra você, tá bom? PNSC. Mando pra você. Palmas no meu coração? Sim, do jeito que você quiser, entender. Aqui, ó. Vai pra você. PNSC, sabe? Olha pra você. O que é isso aí? Coração. Ô, Rodrigo, qual que é o time? Mal feito pra cacete. O mano fala que é um pâncreas. Coração. Coração. Vai. Manda o time, Rodrigo. É o Todo Poderoso. Ó, Zona Leste. Lutamos com galhardia. Lembra desse samba? Sim. Zona Leste somos nós. Lutamos com galhardia. Se não me falha, a memória é Nenê esse, de Vila Matilde. Ué, é Zona Leste? Não, tu fala, você conhece só esse samba. Nenê da Vila Matilde, se não me falha, a memória. Ô, amigão. Oi. Mas a gente fala do Coringão aí, cara. Toda a trupe lá do futebol mundial tá sendo presa, hein, cara. Todo mundo ali na FIFA aí tá atrás do chilindró. Pessoal aí tá comendo marmita azeda. Hein, tá certo, o pessoal tá tomando leitinho quente na Suíça, mas o negócio tá endoidando pra todo mundo aí, cara. E aí, você acha que o futebol vai começar a moralizar ou você acha que é um meio que talvez nunca tenha moral? Ó, se fosse o Brasil investigando, eu falar pra você que não ia dar nada. Sim. Mas como tá vindo lá dos Estados Unidos, é igual vocês falaram aí, caiu lá, já era. Vai vestir o paletózinho laranja deles lá, vai cumprir. E vai vir mais nomes aí, né? Mas, ó, vou falar real pra você, cara. Eu acho que o futebol tá tão contaminado, cara, que eu acho que não tem como você desvincular a corrupção, a falcatrua do nosso esporte. Infelizmente. Porque por mais que alguns sejam presos agora, tá certo? Espero que permaneçam lá por muito tempo. Mas, infelizmente, cara, é como se fosse Chernobyl, cara. Por mais que você tente a descontaminação, né? É impossível você conseguir, talvez, limpar. Tempo, né? Não, e acho que nem consegue, Motinha. Eu acho que é impossível você conseguir limpar. Vocês sempre falam aí, né? O futebol tá sendo um reflexo de tudo que a gente vive na vida aí, né? A gente vê o país, Petrobras, um monte de corrupção, e é igual no futebol. Tudo uma sem vergonhice aí, todo mundo sem vergonha. É que agora tá um país sério investigando, né? Por menos que não vai dar nada, mas pelo menos os nomes vão aparecer. Vai agitar muito. Vai dar sim. Velho. Lá dá. Vai dar, meu irmão. Tem muita gente aí que já não tá dormindo. Nego ligando pro cardiologista. Nego pegando avião aí. Só que agora não dá, não. Aquele Andrew Jennings lá, o jornalista inglês. Hoje de manhã ele deu uma entrevista, que é ele que foi um dos caras que mais forneceu documentos e ajudou na investigação do FBI. Ele falou, sim, que o alvo é o Blatter. É, e não é só isso. E se, você pegar, chuva, né? E se você pegar o Blatter, imagina quem que você não pega. Você e o Platini tá pegando... hoje, né, o presidente da UEFA, Platini, pediu pro Blatter renunciar. É porque se ele cair, aí ele vai entrar na delação premiada, que agora é a nova onda aí, né, a moda aí. E todo mundo vai lá, abre o biquinho e reduz a pena. Né? É nova moda aqui no Brasil, lá fora faz tempo. É isso que eu ia te falar. Eu, por exemplo, que nasci na Sicília, como minha família toda, a gente sabe disso. Na Santa Sicília você nasceu, né? Essa ligação que eu tenho com o Dom Corleone, com o Al Capone e tal. A gente sabe, eu posso contar pra vocês que lá, né? Desde a época da minha família na Itália, na Sicília, já tinha essa coisa da delação criminal. Só que acontecia o quê? Recebi um peixe embrulhado no jornal. Quer dizer o quê? Vai acordar amanhã. Mas ó, quem merecia um peixe. A família toda, né? Mas quem merecia um peixe aí. A família toda tem que virou, fugir, né? Virou comida de peixe, vai acordar lá embaixo. Mas quem merecia esse peixe aí enrolado no jornal aí é o Jota Ávila, hein? O Luca Brasi. Ó, o Jota Ávila, velho, o cara vomitou tudo no ventilador, e hein, velho? E o gordinho de barba. O Luca Brasi te decepcionou muito na vida, Bá? Não, porque ele participou só do primeiro, né? Mas ele te decepcionou. Ah. Morreu cedo. Mas te decepcionou. Sim. Ótimo. Bom, era o Vulcabras, pô. Deixa eu... Ô, amigão, e com relação ao Corinthians aí, o Tite tá mostrando aí que talvez o Romero seja titular junto com o Mendoza ali na dupla de ataque no domingo contra o Palmeiras, hein? Você confia no Romero? É, tem que confiar, tá lá, né, mano? Eu também acho, mano. É uma porcaria, mas tá lá, vai fazer o quê? Mas, ó, o Romero, ele deu a vitória pro Corinthians. Rossi, lembra do Alex Rossi? Lembro, lembro. O Alex Rossi que falou, eu não pedi pra estar aqui, me puseram. É lógico, então. O Sandoval também falou. Tem que acreditar, fazer o quê? Ele falou, eu nunca sonhei em jogar no Corinthians, Alex Ross. Fazia dupla com o Frank Williams, mano. Mas deu uma hora, Alex Ross e Frank Williams. Acho que ele jogou com o Alcindo também. Jogou também, você me fez lembrar aquela história que o Vampeta contou pra gente, lembra em 2007? Que ele tava dividindo o quarto com aquele Clodoaldo que você chamava Negão. O Anisteroy Negro? Sim. E falou que o... Lembra dessa história? Que o Clodoaldo tava rindo pra caramba. Aí o Vampeta falou, meu, do que você tá rindo? Nós estamos pra cair. Ele falou, velho... Eu não vou rir, eu tô no Corinthians, nem atacante eu era zagueiro. Pô, ganho 200 pau por mês. É, mas não é fácil não. Mas, ó, amigão, eu também acho, cara, tem que dar um voto de confiança agora pro Romero, pro Wagner Love, esses jogadores aí que a torcida não gosta muito, né? Ou pelo menos não tem muita paciência, porque agora é o que sobrou, cara. E querendo ou não, aí o paraguaio aí foi o que deu a vitória pra gente aí também no primeiro jogo diante do Cruzeiro, né? É lógico, o time não é ruim. Esse desmanche que está acontecendo, ele já era esperado. Os caras chegaram num patamar que não ia jogar mais com tesão. E essa limpa, esse problema financeiro, é normal. É, já passou por isso lá em 2000, depois daquele time do Marcelinho, do Ricardinho, Vampeta, aquele timaço lá. E vai acontecer de novo e vai se recuperar novamente. Deixa eu fazer uma pergunta pro ouvinte, pro Mano. Mano, não dá? Só uma pergunta, que eu não sei se dá. Pra pôr o Danilo ali de falso atacante lá, entre os caras... Era uma das opções aí do Tite, mas o Tite tá optando aí pelo Romero. É porque precisa de intensidade, né? Tem uma hora que o Danilo não dá mais essa intensidade. É, mas o agora que os caras pegaram o jeito do Corinthians jogar com o Danilo é perigoso, né? E outra, amigão, eu acho que diante das circunstâncias aí, o Danilo pode ser uma opção pro segundo tempo. Você colocar o Romero, que é um cara um pouco mais rápido aí pra tá fazendo essa função aí, o Corinthians ele vai jogar sem um ponto de referência ali na frente. O Romero é jogador pra contra-ataque, o Danilo, eu concordo com o vídeo quanto à intensidade. Mas o Romero é jogador pra contra-ataque porque ele só corre. O Danilo, ele segura o zagueiro lá atrás, cara. Mas é que tá, Portugal. O Danilo, ele funciona muito mais quando ele entra no decorrer do jogo. Tá bom. Viu, mano, tem dois jogadores aí que eu sempre, quem me conhece, eu sempre falei, até quando o Corinthians tava no auge, que era uma porcaria. Que é esse Felipe e esse lateral direito, o Fagner aí. Sim. São duas porcarias. É, eu manteria o Edilson na lateral, né? Uhum. E o Felipe, se tiver essa proposta aí, me avisa que eu moro aqui perto de Guarulhos. Vou buscar e trago ele aqui no aeroporto. Você leva lá, velho? Opa! Agora o Napoli tá de parabéns, contratou o Henrique. Ele tem o pé virado pra trás, esse cara. O Napoli sabe escolher zagueiro. Ele contratou o Henrique, que era do Palmeiras, agora esse Felipe. O Napoli tá especializado. Ah, mas o Henrique é do Palmeiras, não. Boa noite. Mas o Henrique do Palmeiras não é ruim, não. Mas tá, agora tá contratando o Felipe. E cadê o Henrique? Mas parecia que ele ironizar dizendo que o Henrique é ridículo. Não, fraco. Eu acho. A minha opinião é fraco. Não acho, não. Você acha, Domênico? O Portuga diz que o Henrique, ex-zagueiro do Palmeiras, é ridículo. O Henrique, você acha ruim? Não, muito, não. Muito. Hoje, pro padrão do Brasil, eu queria ele hoje. Muito ruim. O Felipe também é horrível. O Felipe do Corinthians é horrível. Não, mas o Henrique é bem melhor que o Felipe. É que o Felipe, ele vinha jogando bem, cara. Mas, infelizmente, ele teve aquela falha aí diante do Guarani que comprometeu, né? Ô, mano, ele deu sorte. Teve um jogo que tava na arena lá, que ele fez o gol de cabeça. Ele tava jogando mal pra caramba. Aí ele foi e fez o gol. A torcida dá aquela amenizada. Mas ele é ruim, O Iago, o cara teve sorte, pra quem acompanhou a lateral de... Copa São Paulo. O Iago é melhor que o Felipe, pô. Eita. Não, mas ó, é Diabo, até... Eu tava vendo, amigo. Diabo. O Corinthians, ele renovou o contrato do Zé Paulo, aquele meia que acabou jogando a Copa São Paulo também. Foi pra Atlético Paraná, né? Não, não, ele tá agora sendo emprestado pro Bragantino. Outro time? Ele tá indo pro Bragantino, mas é um jogador que... Ele já tava no Bragantino. É, então, mas é um jogador que poderia estar, talvez, aí também sendo incorporado pra quem sabe no segundo semestre começar a dar oportunidades aí, porque o Matheus Cassini, pelo que tudo indica, vai ser vendido, né? Eu não sei o que acontece com o Tite e com a diretoria do Corinthians, que não coloca a molecada pra jogar. Fala lá, e tem um novo ganso lá no Sub-17, esqueci o nome do menino. Até assisti um jogo da Copa do Brasil. Que o cara é lento? O cara é lento? É lento. Ele não chuta no gol. É lento. Fala que o cara é bom. Mas, pô, não põe pra jogar, tem que amadurecer, não sei o quê. Pô, já dizia um tio meu, galo bom já nasce cantando, você só vai aprimorando o canto. Eu vou ficar lá cozinhando lá. Foi pra jogar, se não der certo, vai embora. Mas, velho, tem que jogar no Campeonato Paulista. Eu acho que o Campeonato Paulista é pra isso. Mas Galinha não jogou no Paulista, o Robinho não jogou no Paulista. O cara que é bom tem que já mostrar valor em qualquer campeonato. Irmão, Tela Galinha. Eu vou te dar um exemplo. Time da Forbes, quando você precisou de um atacante contra o Guarani do Paraguai, vocês colocaram o Malcom pra jogar. O Malcom não dá pra jogar. Mais valioso da jogador. Time da Libertadores não dá. Malcom jogou titular contra o Guarani do Paraguai. Rodrigo, boa noite pra você. Obrigado pela audiência. Tudo de bom, valeu, cara. Agradeço, vocês são fantásticos. O Rudy foi a melhor contratação aí. Domênica foi a do ano, chamar o Domênico de Domênica. Ah, essa é incrível, né? É sensacional, prazer. Não é? Segunda vez que eu falo com vocês aí. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade de assistir vocês quando tinha uma promoção com o hipermercado lá, que vocês montavam no estacionamento. Sim. Foi bem na época da MSI que o Andrés foi dar entrevista lá defendendo depois. Ficou contra, né? Que beleza, né? E mantém aí mais anos e anos de estádio pra aliviar esse estresse marginal aí. Muito obrigado pela audiência. Se não, eu apanho, né? Mandar um amo ela pra minha esposa. Qual o nome dela? Camila Maria. Camila? Fala que você tá Camila estressado. Maria. É. Camila Maria. Bom gente. Nome, Cheio. Camila Maria. Vai ganhar um cartãozinho tapa na camisa. Deita na Camila. E um beijo pra minhas irmãs, Alessandra e Fernanda. Dizer que eu amo todos aí. Camila é do Medinho, nenhum de nós, né? Tá. Camila é nenhum de nós. Camila, né? Olha, precisa ver qual música mais chata e qual banda não, mais suportável. Você não vai falar isso. Camila de nenhum de nós ou Ana Júlia de Los Hermanos? As duas são golaço. Quando você foi lá para a Arábia, você andou de Camila? Engenheiros do Havaí é um pé no saco, mas tô falando dessas duas músicas especiais. Você não gosta de nada. É pra ver qual a pior. Você já andou de Camila? Você já andou de Camila? Não gosta de nada, o cara. Não, mas eu fui tirar foto com o camelo lá em Jerusalém. Tinha um camelo lá, tirei uma fotinho lá. Seu pescoço. Não, mano. Não, tirei uma foto com o camelo, veio um moleque depois. Me pediu e nenhum dez, de nós, você me pediu gosta? Não. Me pediu 10 doletas, velho. Eu vou dar 10 dólares. Mas é assim, meu. Oi? Nada. Ô, Beijo, eu trabalho com um diretor lá da empresa que tem um sobrenome que você falou uma vez aí. É, o que eu trabalho lá é Alberto Cafife. Você falou uma vez, Ed Cafife. Ah, né? O Ed Cafife é o meu rabino. Meu rabino. É o meu também. É, então. Trabalho com o Alberto Cafife. Mas você é judeu, ele também, né? Ah, eu tô passando na sinagoga lá, tomar um passe. Quando que é? Passe na sinagoga. Você toma um passe lá, mano? O Ed Cafife lá dá um saravá. O Ed Cafife é sensacional. O Ed Cafife, Sombra, ele é um rabino ecumênico. Velho. Ecumênico. Boa. Domênico. Passar vezes pra tomar um passo, velho. Mas você sabe que os rabinos, tem muito rabino que ouve a gente. Um abraço, inclusive, o Rabino Noah. Rabino Noah, ouve a gente. É nóis. Rabino Ed Cafife, o Rabino Yossi. É verdade, os caras tudo ouve a gente. É nóis, O nome de batismo do Benza lá não é Baque, é Atabaque. O Mano fez aquela festa de catu quando vira hominho? Não, quando nasce, assim? Faz o bris. Não, mas quando vira hominho lá, faz aquela festinha. 13 anos de Mitzvah? É, o Mano fez. Não, ele não fez, mas eu vou levar ele pra Israel, ele vai fazer lá. Vou fazer lá. No Muro das Lamentações em Jerusalém. E depois eu vou tomar um banho no Mar Morto, mano. Vai ficar boiando. Ô, Rodrigo, tudo de bom? Valeu, cara. Boa noite. Boa noite. Valeu, um abraço. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da Honda. Olha aí, amigo, você tá aí todos os dias no trânsito parado, tempo passando, tempo voando. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, não é não? Lógico. Então, chegou a sua vez. Agora com o consórcio Honda é muito mais fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida. Se liga. São parcelas, amigão, a partir de R$ 94,00 por mês. Você não ouviu errado, não. Parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. E o melhor de tudo, você não paga juros, ouviu? Você não paga juros. Com a sua Honda, além de fugir do trânsito, você ainda economiza no combustível. E o consórcio Honda, amigão, já entregou mais de 5 milhões de motos. Então chegou a tua vez, né? Você tá indo aí fazendo o quê, amigão? Corre, chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E para você que já é motociclista, presta atenção que coisa bacana que o consórcio Honda vai te proporcionar. É um curso exclusivo de direção defensiva. Serão 30 ganhadores com tudo grátis. Deslocamento até Indaiatuba, almoço, visita ao Museu Honda, palestra e um curso bacana demais de direção defensiva. É super fácil, hein? Como participar? Ó, muito bico. Basta você ligar no Estádio 97 e falar a seguinte frase: chegou a sua vez, consórcio é Honda. Além de você ganhar um boné legal pra caramba, você também vai concorrer ao curso de direção defensiva. No final de cada programa, nós vamos sortear um ganhador. Mas lembre-se, hein? Para você conquistar esse prêmio aí, você precisa ter habilitação de motocicleta. Muito legal, né? Então vamos ligar, vamos ligar. A frase é essa: chegou a sua vez, consórcio é Honda! Cometi um erro, desculpa. Estávamos no momento sem parar. Mas tudo bem, tudo bem. Isso acontece, desculpa, não é verdade? Desculpa nossa falha e chegue. Pô, se os caras empatam com asa em casa, eu não posso errar aqui. É, lógico, ah, lógico que pode. Ora as bolas. Então vamos lá, continuando. Momento sem parar do Estádio 97, três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no celular, Domênico. Vamos lá. Ele tá bravo, meu Deus. Azedo. Oh. Não. Alô? Uns 15 anos. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Tô ouvindo. É Rodrigo Pop. Hã? A audição tá ótima ainda. Rodrigo o quê? Rodrigo Pop. Pop? Pop. Ah, seu papo é pop também, né? É, o... Nossa, então, essa música é horrorosa, é pop, velho. É Engenheiros do Havaí. É pop. Ah, é legal a música. Nossa, é legal. O papai, não, cara, também sei. Eu que tô azedo. Aí eu é que tô azedo. Tudo é ruim pro cara, mano. Papa... Eu é que tô azedo. Não. Nenhum de nós é um porcaria. Ana Júlia é uma porcaria. Nenhum de nós nenhum é uma... Camila é uma porcaria. Nenhum de nós é uma porcaria. Não, tudo eu não. É que sou azedo. Não, tudo eu não. Que sou azedo. Pô, só um minuto. Essa música... Sempre está essa... não. Lá... Nossa, que lixo. Maravilhosa a música. Coitado do David Bowie. Maravilhosa. Viu? Aí o caramba. Cara... Não, e nessa aí do Engenheiros do Havaí, o cara ele faz uma pergunta que é o seguinte: o que é o rock and roll? Os óculos do John olhando o pão. É, aquela véio, música do ouvido também não tem nada a ver, você gosta. Oba, cadê o FBI também aí, velho? Aí, ah, ó, legal, ó, puta ó, música. A música é boa, porra. Olha lá. Ah, aí dançando. Vamos aí. Você gosta. Já você faz, é charminho. Não, charminho, juro por Deus, é charminho. Não tem vergonha de falar das coisas que eu gosto. Isso é uma porcaria. É uma porcaria. Ah, se o Rabino fosse pop, você gostaria. Tem jaca hoje. Tem jaca hoje. Tem jaca hoje. O Rabino é pop, o Rabino é pop. É isso, é lógico que ele ia música. É, aí ele ia gostar. Que é papa. Ah, sabe que é papa? Muito pelo contrário, até porque esse papa argentino aqui, esse cara é bacana. Gente, fila pra caramba. Esse papa é estranho. Não é por causa disso, não. É porque a música é uma cretinice. Olha que coisa horrível, uma melodia escrota. Escrota, ah, vai, vai, vai, vai. Ô, Rodrigo, você gosta do Engenheiros do Havaí, Rodrigo? Oi? Você gosta disso aí? Boa, Rodrigão. Tira do Viva Voz, Rodrigo. Peraí, rapidão, deixa eu olhar aqui. Tamo aí. Ah, legal, vai. Tá bom, vai no show. Não, tá bem, já, o Papa é pó. Que legal naquela época. Olha lá. É pop, o Rabino é pop. Pronto, bem, o Rabino não poupa ninguém. O pop não poupa ninguém. Shalom! Aí tem que cantar a música do Shalom. O Engenheiros do Havaí não grava mais uma música faz uns 10 anos também. Não, não existe mais, não existe mais. Não existe mais. Obrigado. Não evoca. Vocês ficam evocando, vai ter amanhã os caras voltam e fazem um acústico. Ah, vai ter um acústico. Seria legal. Seria muito legal levar na festa da véia. Vai, vai tomar no acústico. Legal. Levar na véia. Na festa da véia, sim. A energia na véia, levanta esse defunto aí, cara. Ah, vai esse não, vai. Os velhos vão. Deixa esse defunto enterrado, vai, pelo amor de Deus. E nenhum de nós é ruim também. Horrível. Para! Eu acho que só Biquíni Cavadão, cara. Biquíni Cavadão é legal. É pena na bunda. Janaína, né? Janaína. É Biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão é legal. Fez um dos grandes shows no Vento navio. Ventania. Ele fez o show do Tédio. Nosso navio, do navio retrasado. Biquíni Cavadão é da hora. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Os caras são muito bons de palco. Bom, fazem um show sensacional. Bom. até olha, o pessoal de empresa às vezes faz show corporativo. Vou te falar, cara. Cara, são pão. É nota 10, viu? É nota 10. Se eu tivesse uma empresa aí. Eu também chamaria. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. É. Mas continuando com o. Tá bom. Questionário... Hoje, aniversário? Parabéns aí, como é que é? O Pop, RG. É. Essa, hoje. Quantos anos ele tem? Não sobrou ninguém no hotel da rua. Preciso deixar o cara falar ainda. Falar. Quantos anos, velho? A idade. 31. 3.1, RG. Pop hoje. Há 31 anos eu passava um susto danado, velho. Por quê, RG? Ah, uma vizinha lá em Santa Isabel. Sim. E ela. A gente não deve falar isso, mas ela é uma mulher feia. Muito não, feia. Mas feia. Muito, muito feia. Não dá pra consertar. E aí, de manhã, ela botava aquele pop no cabelo. Bob! Era Bob! Sensacional! O que eu falei? Ah, mas. Para! Nossa, para. É horrível mesmo ver umas velhas andando com aquele Bob. Essa é a dona Florinda. Botar domingo. Domingo? Aonde? Sábado também. Aonde? E durante a semana também. Ué, só tá você, né? Na Rede TV, só tem meu programa. É só você. Daqui a pouco tá de fidelidade do Guerreiro com o Corinthians. Vamos ver por onde ele vai. O Guerreiro já tá no peru, filho. Guerreiro não quis ficar. Já chegou tá no vestiário e falou, quero ir embora. Aí tá tem bicho. Ó, velho, e o bairro qual é? É, vamos lá, Dom. Vila Andrade, conhece, Dom? Lógico. É, Vila Andrade é ali perto da Vila Sônia, do Morumbi ali. É nóis, é que merece. GPS Man. Vou dar um outro PNSC pra todos os ouvintes. Que é palmas no seu coração. Que isso? É palmas no seu coração. Sensacional, hein? Aqui, palmas no seu coração pra todos eles. Palmas. O Andrade que o Domênico disse que jogou mais que César Sampaio. Eu jamais falaria uma bobagem dessa. Quem falasse que o Andrade jogou muito, não é bobagem, não. Mais que o César Sampaio? Eu não acho que é bobagem. Não jogou menos, não. Não, jogou sim. Pra mim, jogou sim. Como não? Os dois jogavam muito agora. Pra mim, o César Sampaio é melhor, os dois jogaram muito agora. Aliás, o Andrade ganhou coisas que o Sampaio não ganhou. Os dois jogaram muito agora. E aquele meio campo, hein? Adílio Andrade jogou o São Paulo ganhou Mundial Libertadores clubes. E Mundial só. O São Paulo ganhou Libertadores. E o Mundial? Perdeu pro Libertadores. Ah, Mundial não ganhou. Mas ele foi campeão do mundo pelo Brasil. E aí? Ele foi campeão do mundo pelo Brasil. Mas os dois jogaram. O cara São Paulo não ganhou Mundial, não. Ele era titular, ganhou Mundial quando? O São Paulo não ganhou Mundial, não. Foi vice. O quê? Ele não tava em 2002? Não. Não. O time titular? 94, não. 98. 98 foi vice. Foi vice campeão do mundo. O Domênico quando ele não quer argumentar. O Domênico meteu um gato em mim. Ô, Domênico, eu lembro das coisas. Não mete um gato em mim. Me ajuda aí. E eu não tenho nem Google, hein? Não tem Google. Mas ninguém quer diminuir o Sampaio. Ele estava na reserva em 94. Não tava. Olha. Não tava, Domênico. Independente. Não tava. Mauro Sampaio. Ele era o reserva do Mauro Silva. Não era, Domênico. Olha. Não era. Pode ver aí. Independente. Olha. Era Mazinho, Mauro Silva. Gente, deixa que eu já ia falar. Não, eu falo, independente do Sérgio Sampaio ter ganho ou não. Claro, o Andrade foi um grande jogador. Os dois jogaram bola pra... Vocês estão loucos. Mas ninguém disse que ele não foi bom jogador. Eu concordo com a RG. Ele falou. Meu, os dois jogaram. O título do Sérgio Sampaio na seleção foi uma... Ó, vamos lá, ó. No Palmeiras aqui tem alguns títulos aí, paulista, brasileiro, etc. Antes você falar, você me responde. Mas a seleção foi a Copa América de 97. Peraí, antes de você responder se ele foi campeão do mundo, só pra ver. O idiota vai se ferrar ou não? Não foi campeão. O idiota, o Domênico. Isso, juiz! Se ferrou. Se ferrou? Não, se lascou. Se ferrou o quê? Pega o título do outro lá. Boa, RG. Aí, bem. Verdade que você passou as férias na Bahia, no mínimo tá agitando de empresariar o Olodum, não é? Iron Maiden, sei sim. Seu negócio é axé aí, ô, seu narigudo. Ah, não é nada. Que isso? Não tem nada. Que isso? Isso é safado. Não! Velho, Ai, morta! Quer ver? Se pra cada erro de português seu uma pessoa fosse alimentada, a fome no mundo já teria acabado! Toma um cartão vermelho pra você aí! Que é esse? Que injustiça é essa aí? Vermelho que direto! Injustiça! Que é isso? Outro já tem amarelo! Já tem amarelo! Isso, vermelho direto! É uma cotovelada, pô! É, o juiz tá radical. Nossa, hoje. Velho. O juiz tá nervoso. É as novas regras da CBF. Como diria minha morada hebraica, minha professora, Barrutza, pra fora. É um absurdo isso. Toma, trouxa. Trouxão. Pega a tua toalha aí de cantinho. Mínimo, esse juiz aí deve estar junto com os caras lá. Com o Marinho, lá. Então, pede uma pizza que nós vamos comer em cima da camisa do moto. Tá aí, ó. Vamos lá, e o time? Dodô, Bayer da Turiaçu, Dodô. Para com esse negócio Bayern, tá precisando de um remédio. Só se for veneno, viu, velho? Para com isso. Só se for aquela bisnaga de veneno. Bayern da Turia Sul, rapaz, aí. Olha, volta pra realidade. Acaba de chegar a informação. César Sampaio não tava em 94. Não? Não. Que tesão. Mas espera, peraí. Não, mas não é ferrar. Peraí. Aí que tá, cês, é que vocês pegam, a coisa pega uma proporção que é inacreditável. Foi me perguntado, você falou que eu você disse... Você disse que o Andrade joga mais que ele. É isso que foi falado. Não, eu disse que o Andrade joga tanto quanto o César Sampaio. Ele falou que eu disse que o Andrade... Eu jamais falaria uma bobagem dessa, foi isso que eu falei. Porque é na minha opinião, o Sampaio é melhor que o Andrade, ponto. Mas nunca disse que o Andrade é perna de pau, de jeito nenhum. Mas aí, velho, só vai de falou direto isso. Que a gente começou a estar no 97, você desce o pau no Andrade. O problema, não, em outro. O problema não é falar direto, o problema são as entrelinhas. É, Domé. Você deixou bem claro que isso é uma tremenda popa. A gente chamou de leviano. Ô, Rodrigo. Oi. Mas olha, o assunto hoje do Palmeiras é fervente, hein? Porque, pô, empatou ontem 0-0, aquilo que era pra deixar de ser um pesadelo. Quase. Pode voltar a ser. E pode vir a ser. Acho que a grande sorte do Palmeiras... É que o jogo não é agora, é só depois da Copa América. Olha, o Asa deveríamos ser um outro treinador. Olha, vou te falar uma coisa. Se o jogo fosse a semana que vem, eu acredito que o Asa desclassificaria o Palmeiras. Olha, o Asa já era piroca. Você acha que o Oswaldo Oliveira vai dirigir o jogo da volta do Palmeiras com o Asa? Eu acho que não. Cara, eu acho que não, meu. Quando o Oswaldo assumiu, todos meus amigos santistas, corintianos, são paulinos falaram, o Oswaldo é fraco. Meu, todo mundo todos falou, é verdade. Tem razão, cara. O não dá. Ontem ele tirou o Arouca pra colocar o Zé Roberto. Meu Deus, o Zé Roberto não dá pra jogar mais, cara. O Zé Roberto não aguenta, tem uma avenida nas costas do Zé Roberto. Mas o Zé Roberto jogou de meia ontem. Em chuteiro. Eu sei, mas ele tirou o Arouca no meio do jogo. O Arouca era o único que tava jogando bola ontem. Mas o Arouca tava voltando de lesão, né, amigão? Ele vem voltando de lesão toda hora. O Arouca com uma perna é melhor do que qualquer outro que tá lá, cara. De novo esse troço que o Sombra falou. Eu falei aqui, o Oswaldo falou ontem, jogou a conta no departamento médico, no fisiologista, ou no preparador físico. O que os negros no Palmeiras se machuca, Domênico, olha aí o que ele falou. Que o Arouca ontem teve que sair porque tá voltando de rir. Toda hora machuca um também. Mas desculpa. O Cleiton Xavier também tá machucado de novo. Cleiton eu falei aqui, eu tô, desde o começo do ano. Eu tô com o ouvinte com o Dodô, velho. Ontem era pra pôr o time juvenil. E na frente daquele público, e jogando em casa, contra o Asa, né? Vocês têm que justificar? Vocês estão loucos. O goleiro parecia um cobrador Não existe a menor justificativa. Salário que os caras ganham, o investimento. Não tem como. Outra coisa, o Domênico citou três jogos que o Palmeiras jogou bem. São os três jogos que eu sempre digo aqui, cara, que o time não precisa de técnico. São Paulo e Corinthians não precisa de técnico. Santos e Corinthians não precisa de técnico. Porque Palmeiras e São Paulo. Não precisa. Não precisa. É o clássico, né, Henrique? Não precisa. Não precisa. Entendeu? Diga aí, Rodrigo. Cara, eu tô indo em todos os jogos agora lá na Arena. Sim. E é unânime. A torcida inteira já tem um time na cabeça. Só o Oswaldo que tem, mas sempre com as mesmas peças, cara. Não dá pra entender isso. Qual que é o time da cabeça da torcida? Fala aí. Porra, é Praz, Lucas, Tóbio, ou pode ser o Vitor Ramos, Vitor Hugo, Egídio, Gabriel, Arouca, Robinho, Cleiton Xavier, Dudu, que agora tá fora, e Cristaldo. É isso, cara, não tem... Mas tá muito diferente o que tá jogando? O Cristaldo é ruim. Cristaldo é melhor ruim. Que o Rafael Marques, porque... é melhor que o Leandro Pereira, cara. Ah, porque ele vem fazendo... O Zé Roberto não está no time da torcida. O Zé Roberto tá jogando muito mal, Sombra. O que que ele faz, Sombra? Ele colocou na escalação dele o Zé Roberto. Essa escalação, ele colocou dois volantes, né? Dois que é o Gabriel e o Arouca. Dois meias de origem mesmo, né? Que é o Cleiton Xavier, um deles aí. E o Robinho, que é o outro que ele colocou. E ele coloca aí, num lado, jogando aberto o Dudu, né? E um centroavante fixo no meio. O que o Oswaldo faz é colocar... Ele tira um dos meias. É isso aqui. E ele coloca o Rafael Marques jogado numa ponta, o Dudu direita. Na outra ponta. E um no meio. É aquele famoso... 3-1. 3-1. 3-1-1. 4-2. 3-1. 4-2-1-3. Né? É isso aí. Ou 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Como queira. Então é isso aí. O Oswaldo não é nada, tem que ter um cara 9, uma referência, mas o time não tem, pô. essa história de 9, o futebol não tem mais. Principalmente futebol. Exatamente. Não tem mais. Você pega o Barcelona, não tem o 9. Agora, você tá falando do Palmeiras? Nove. Se você. Você tá falando do Palmeiras, lógico. Torcedor isso. do Palmeiras tá chateado, óbvio. Mas tudo isso que você tá falando podia servir pra mais uns 10 times aí, cara. Eu falei aqui. Olha, é terrível. Você sabe o que acontece? É que o nível do técnico do futebol brasileiro despencou. É inegável que despencou. Despencou. Né? Então, hoje, o volante do Asa de Arapiraca, o volante do Ituano, ele já não é mais tão pior que o volante do Palmeiras, do São Paulo. Porque, você pega aí, não vou nem falar do Palmeiras, falo do São Paulo. O que que o Denílson é tão melhor que o volante de 200 times que tem no Brasil? E ganham, mas ganham 200 vezes mais. Jogou até no Arsenal, porra. É isso aí. Jogou no Arsenal. Agora, os principais culpados, eu entendo, os principais culpados, ou boa parte da culpa, é também nossa, de torcedor, que gosta de ver nome no time, gosta de ter jogador que já passou por time grande, com grife. Jogou nas Europa. É, e aí a gente vai ver que grandes times de sucesso dos últimos tempos foram formados ou por jovens revelações, ou por revelações da própria base, ou por jogadores que vieram de times pequenos, sem perspectiva, sem leleô nenhum de clube. É raro o jogador que é contratado, de nome, que vem e agrada o torcedor. É verdade. Sombra o Inter, o Aguirre, o Inter contratou o Newton, primo do mano, Newton Glicerina, campeão no Cruzeiro. O cara veio pra ser titular. Tem um menino no Cruzeiro chamado Rodrigo Dourado, no Internacional, quer dizer. No Inter, chama Rodrigo Dourado. Tomou a posição, o Newton, acho que nem no banco vocês fica, e o moleque joga pra cacete. O Inter, o Newton, ele jogou nesse último jogo aí contra o Vasco, ele deu passo pro Neymar. É o time B, né? É. Então, não é a questão de chegar e defender o bom e barato, que foi criticado muitas vezes quando foi encampado pelo Mustafa. Porque existe o ruim e barato. Então o Mustafa naquela época, provavelmente, ele fez o ruim e o barato. Mas existe também o bom. Eu não vou dizer que é barato, mas não tão. O bom e não tão caro, porque no futebol tudo é caro. Existe o bom e não tão caro. Isso vai da capacidade e competência de quem tem o olho clínico e sabe trabalhar o futebol, montar o time de futebol, montar um time equilibrado, com jogadores experientes, com jovens. E aí, dentro disso tudo, existe o componente do técnico. Também não entendo que o técnico possa ter toda a culpa do mundo, porque também, olha, vocês estão criticando o Oswaldo, meu, o que vocês criticam do Oswaldo, pergunta lá pro flamenguista o que ele pensa do Luxemburgo. Pergunte pro São Paulino o que ele pensa aí do Milton Cruz. Pergunte aí. Não vou falar do Corinthians, porque o corintiano hoje ele tem pra eles o tele deles, que é o Tite. É um semideus. É, não, pro corintiano é extremamente considerado. Que medo quando você chama alguém de semideus no Corinthians. E pergunte, depois o semideus de hoje vira o semideus do Grêmio. É. Pode ser, se ele for um calhorda que não tiver palavra. Pergunta pro torcedor do Grêmio. Ó, pergunta hoje o que o torcedor do Cruzeiro tá pensando do Marcelo Oliveira, que o seu irmão ficou defendendo pra caramba o Cruzeiro aqui. Eu falei, vai tomar escovada do River. Ah, para, o Cruzeiro não jogou nada. Cruzeiro, então, o Cruzeiro, se tivesse jogado 10% do que jogou na Argentina, tinha passado ontem. O Galhardo acabou com o Marcelo Oliveira ontem. Mas, mano, outro dia a gente ficou aqui muito tempo debatendo, que a gente tava falando, o Cruzeiro fez dois grandes jogos, como o São Paulo fez dois grandes jogos, como o outro fez dois grandes jogos. Qual é a realidade desses times? Como o River fez dois grandes jogos. É, exato. O River, ele foi o pior, segundo colocado da primeira fase. Mas a gente não tava questionando naquela questão, não estava questionando o futebol do River. A gente tava dizendo que naquela discussão nossa, o que a gente tava dizendo é que o futebol brasileiro está ridículo. Ele falou, não, mas o Cruzeiro tá bem. Aí eu falei pra você, dois grandes jogos, como o São Paulo fez dois grandes jogos, né? Ou seja, não tem time brasileiro que é sensacional, que tá acima da média. O Atlético Mineiro gosta o Atlético também foi eliminado da Libertadores. Quero ver confirmar. Tem que confirmar. Perdeu o Paranaense. Gente, hoje o time faz dois grandes jogos, já fala, esse time é o melhor, é o bom. Quantos brasileiros tinham na Libertadores e todo mundo cantando que, nossa, esse ano ia dar trabalho. Sobrou um. Vai dar brasileiro na final. Manda aqui, ó. Se você pegar, por exemplo... Mas, gente, ruim. Não vão se basear, talvez, aí por dois anos que o futebol brasileiro não conseguiu chegar na final e ainda pode ser que chegue com o Inter? Porque, querendo ou não, se você pegar os últimos 15 anos de Libertadores, no mínimo 10, melhorou bem. Tinha brasileiro na final. Melhorou bem. Tá certo? O futebol brasileiro hoje vem nadando de braçada na Libertadores. E digo mais, o Inter, na minha opinião, é o favorito pra conquistar com a competição. O Inter, ele pega agora aí, tá certo? O adversário mais fraco. E do outro lado, possivelmente, o Racing é capaz de passar pra pegar o River. E eu acho, na boa, que entre Inter e River na final, o Inter leva. Tem o Inter mais tem mais time que o Cruzeiro, inclusive. Então acho que o, olha, falando isso, eu acho que o Inter agora já era. Mas o Racing é bom time, hein? Cuidado, nossa, o Racing é bom time. Mano mesmo. Mas a questão, hoje com o Guarani. Eu analiso o futebol, hoje, eu não fico muretando, não. Eu falo o que eu penso. Mas o. Mas vou te falar, cara. O nível do futebol é muito ruim. Vamos passar assim agora, vamos lá. Isso que nós temos hoje aqui acontecendo, cara. Ô, oh, vem cá, seleção brasileira que foi eliminada. Ó, oh, os meias da seleção eram William e Oscar. Meu Deus. São ruins, não. São craques? Muito menos. O reserva era o Jô. É. O centroavante reserva era o Jô. Eles estão muito mais próximos de serem jogadores comuns do que craques. É. E isso é a nata do Brasil, é o que vai pra seleção. É, mas o Jô, seleção que toma foi, de 7. O Jô, dentro mas do o, esquema do Atlético, mas ele é o bem. Jô, ele é individualmente, ele é grotesco. Ele é grosso. Acontece que o Cuca montou um combinado legal. A função do Jô era casquelar a bola que o Cuca chutava. E naquele contexto, ele tava jogador que tem para a seleção brasileira é jogador que se garante individualmente. Sim. Não jogador de esquema. Tem que ter recurso. Não pode, tem que ter recurso. O jogador tem que ter recurso técnico. Não porque na seleção não tem tempo para treinar, então o cara tem que se garantir individualmente. Você quer botar jogador de esquema? Então convoca o time como seleção. A base, o time inteiro, né? Base. Pelo aí você leva base. Como base e leva levassem o Galo, então. Agora, o bom é quando o time tem o time de base, que é o Bayern de Munique, e tem o recurso, a seleção da Alemanha. Ô, Rodrigo, de tudo isso que a gente discutiu, o que se aproveita? Cara, eu até queria perguntar pra vocês, qual que é a situação do Cuca hoje? Tá saindo da China. Tá saindo, mas tá ganhando saindo. US$1 milhão por mês. 1 milhão e 200, falaram. Isso é renda de meio jogo pra gente. É isso mesmo. Ah, dinheiro não é problema. Ainda de meio jogo. Ele deve estar arrumando um lugar lá pra guardar todo esse dinheiro, viu? Se trouxer pra cá. Mas se ele estiver saindo da China. Eu também. Ele fez um trabalho muito bom. Aquele São Paulo que ganhou tudo foi tricampeão brasileiro. A base foi o Cuca que fez. Concordo com você. O Cuca é trabalhador. Concordo. Agora, gente, vocês estão falando, mas quem? Vocês não entendem. Ele tá saindo da China. Quem é que vai pagar 1 milhão aqui? Gente, ele sabe que a China, qualquer outra pessoa sabe que a China é uma outra realidade, que o Cuca não é um técnico que vai ter mercado na Europa, não vai ter mercado em lugar nenhum, é na China, ou é Arábia, ou é aqui. Que não vem então ele sabe que se ele voltar, tem que se adequar. Ele vai se adequar. Vai ganhar outra, 1 milhão. Leva-se em conta também que o cara fala assim, porra, ganhei pra cacete lá, não significa que agora eu vou querer ganhar 1 milhão. Se ele vier querendo ganhar 1 milhão, ele não vai ganhar de ninguém. Aí ele vai ter que se readequar. É mais uma poltrona. Vai chegar e vai ser contratado por um grande time? 500 pau. É nos 400, é nos 500, que é a média aí que pagam aí pros grandes times. Mas Sombra, o Cuca já treinou teu time, você pode falar. O time do Cuca, ele cria oportunidades. Ele joga, ele pode até perder, o Cuca mas ele joga. É bom montador nele. O time joga. Rodrigo, eu acho que morreu esse papo de 500 pau pra técnica. São Paulo tá pagando pro Osório 250. Eu acho que morreu. E ele tá feliz pra caramba. O Osório tá dando pirueta porque não ganhava jogador. E se der certo, acho que morreu esse passa a ser o novo patamar. Mas, Sombra, o São Paulo sondou o Cuca recentemente. Não tão recentemente, porque recentemente foi o Sabella. Mas o São Paulo aí num tempo não tão distante, ele foi atrás do Cuca assim. E o Cuca falou: até gostaria de retornar ao Brasil. O pessoal perguntou: mas quanto, Cuca? Aí falou 1 milhão. Claro, mas ligou... ele tava empregado. Então, tá empregado? Por que mesmo ele assim, vai abrir mão do salário mesmo empregado? Mesmo assim, no futebol brasileiro, por isso que eu sou a favor de estipular um teto. Eu acho que o governo deveria tomar rédea aí, por mais que digam, não, mas é verdade, tem que parar com essa pouca vergonha. Porque se depender de diretor, se depender de dirigente de futebol, os caras vão endividar o clube cada vez mais. Todo mundo quer que você sabe, talvez uma solução que fosse interessante, que é o que se adota na NBA, acredito que ainda seja. Tem gente que conhece muito mais de NBA com propriedade. Os clubes têm um teto para gastar no elenco. Na NFL também é assim. No elenco. Então você fala assim, olha, cada clube tem 10 milhões de dólares por mês. Legal. Tem clube que dispensa um jogador então, para contratar outro para dar o orçamento. Só que, logicamente, lá existe toda uma... tudo é administrado de outra maneira. A liga é administrada de maneira profissional. Sim. Existe muito mais dinheiro voltado à distribuição de valores, de direitos, de transmissão. É feito de uma maneira mais igualitária, tá certo? A gente não pode imaginar... Aqui você coloca em 10 milhões de reais, é muito. Por exemplo, tem clubes que jamais vão chegar a isso. né? Porque o Avaí jamais vai receber tanta grana como aqueles que são menores, lá com times menos conhecidos da NBA. Mas, por exemplo, sei lá, de repente coloca aí o teto, ó. Clube não pode gastar mais que 5 milhões de reais com o departamento de futebol. Eu se fosse presidente de clube, com relação essa nova proposta de legislação que foi colocada, é que os clubes não podem gastar mais do que, não sei, 70% de tudo que arrecadam com o futebol. Eu faria diferente como presidente de clube para técnico. Eu estipularia prêmio se fosse campeão, mas o salário seria... Mas nós, torcedores, somos culpados, porque quando tem um Dudu da vida na praça, que fica nada louco, mais, né? É que um jogador mediano dentro da história do futebol, ficam São Paulinos, corintianos e palmeirenses falando, vem pra mim, isso sabe quem que ganha? É o jogador e o empresário que ganham. Jogador mediano, que na década de 70 e 80, hoje é bom. Mas na década de 70 e 80, ele ia ser o melhorzinho do Santa Cruz. Eu escutei... Não ia nem ser o melhorzinho do Santa Cruz, que na melhorzinho de Santa Cruz era o Joãozinho, que era muito melhor. E Sombra, hoje eu escutei... O Joãozinho do Santa Cruz, que depois jogou no Corinthians, era muito melhor que o Dudu. E Santa Cruz tinha um volante... E desculpa, depois... Palmeiras, eu não tô falando do Dudu, só do Dudu, eu falo do Denilson, eu falo do meu time. E Santa Cruz, Souza, que vai pra seleção. E o Santa Cruz, na época, que tinha um volante muito bom, que depois do Corinthians, que era o Givanildo. Exatamente. Gente, o Souza foi pra seleção. Hoje eu vi o empresário do Gerson do Fluminense. O Souza foi pra seleção. O Gerson falou tudo, Mota. Essa é a realidade. O Gerson do Fluminense, prazer, Gerson do Fluminense. Ele falou que 30 ou 40 milhões pro Gerson do Fluminense é muito pouco dentro do mercado internacional. E o Gerson, esse cara nunca chutou a bola. Ele nunca fez um gol na Série A. O tal de Gerson do Fluminense. Ele vai jogar a bola, esse moleque não é ruim, não. Ele nunca fez um gol, calma. Ele parece ser promissor. Mas ele não fez um gol ainda, mano. Ele parece um promissor. O empresário do Gerson tá coberto de razão. Ele não fez um gol ainda. Por que pagam? O cara é lógico, o empresário dele tá coberto de razão. Porque tem gente que vai pagar. Exatamente. E hoje em dia, infelizmente, é assim que se faz o marketing. Amanhã vai sair uma notícia que o Chelsea vai levar ele. Aí o cara faz o marketing. Aí depois tem os caras aí. Você vê o cheiro, os caras compram, tá jogando. O William, que hoje tá explodindo o Chelsea, gente, foi vendido, sai do Corinthians por 19 milhões de euros. Ele marcou 2 gols. É. Cada gol dele custou 9 milhões e meio de euros. Não, os caras estão na deles. Mas hoje o cara tinha que jogar. Se o cara tem a oferta, vai. Estão falando? Beleza. Se eu sou empresário, sou pai do jogador. Mas não tenha dúvida. Tá certo. O cara não fez um gol aqui. Precisa jogar aqui. Eu entendo o que vocês estão falando. Peraí, Portugal, mas entendo o que eu estou dizendo. Ele precisa jogar bola. Eu tô entendendo e não concordo. Se você falar 6 palavras no microfone e vier uma rádio te oferecer 100 mil reais por mês, você não vai querer? Sombra, eu entendo. Responde sim ou não? Agora o Sombra tirou a cueca e bateu o binguelo na tua testa. Claro que eu ia querer. Você ia querer? Porque ele fez. Traíra, abandonou a rádio. Traíra. Vou explicar meu ponto de vista. Não tô dizendo que... Mercenário. Calma, posso acabar? Eu não tô dizendo que... Portuga traidor. Não, peraí. Eu não tô dizendo que o empresário nem o jogador tão errado. O que eu tô dizendo, minha gente, é que eu acho que um jogador pra valer isso tudo, essa é a minha opinião, ele precisava pelo menos fazer um campeonato brasileiro. É um título, levantar uma taça, chutar uma porra de uma bola. Mas mudou. Mas não fique revoltado. Mas o que é isso? Ele foi artilheiro do campeonato brasileiro e você falou que era uma porcaria e não merecia ir pro Barcelona. O que é isso? Eu errei. O Keyson, mas ele foi. Mas você viu uma notícia hoje? Estão oferecendo o Keyson. Você viu quanto que é o salário dele? Estão pedindo? Não, 90 mil reais. O Keyson tá rico. Tá pedindo salário de 90 mil reais, o Keyson. E ninguém quer. Não, tudo bem, mas e daí? Gente, vocês têm que saber diferenciar uma coisa. O jogador e o empresário fazem o trabalho dele. Agora, não adianta se revoltar se o Chelsea, se o Barcelona contratam, gente. Não adianta. O que vocês têm que ficar bravos é com vossos times que contratam e pagam muito por jogadores que não apresentaram tanto. E nada é certo, gente. O Casemiro hoje, a notícia na Europa é o seguinte. O Porto tá esperando, exerceu a preferência para ficar com o Casemiro e tá esperando uma resposta do Real Madrid. Mas isso é problema deles. Não, isso que eu tô falando, mas nada deles. Disso é certo. Mas o Douglas tá no Barcelona. Tá metendo pau no Casemiro. O Douglas não acerta um cruzamento. E por que, que você fica preocupado com isso? Não, porque a qualidade do futebol tá cavando, Sombra. Não, você mas... não tem a dúvida que o futebol... Mas o Douglas no Barcelona é uma consequência. É, você não vai, não é porque o do Barcelona contrata o Douglas. O Douglas é mito, vai. Gente, se não formam mais jogadores, são outras causas. Não é porque o Barcelona contrata o Douglas que não aparece. Mito. A gente tem que se preocupar é com a formação. Por que não aparece mais jogador? Se estão pagando, não estão... Eu acho legal que o Barcelona continue contratando grandes jogadores e pagando muito. Porque aí ameniza a situação financeira dos nossos clubes. Eu não me revolto isso. Quanto mais os europeus mandarem dinheiro pra cá, melhor. O problema é que se a gente não forma mais, aí a gente não tem times mais competitivos. Não fico revoltado dessa maneira. Eu só falta rezando para que alguém leve o Rodrigo Caio. Os europeus têm que pagar muito, muito. São Paulo tá rezando para levarem o Rodrigo Caio. Nós aqui que não podemos pagar muito para jogador meia boca. Rodrigo, tudo de bom para você. Valeu, obrigado. O futebol tá um grau por baixo, né? Principalmente no Brasil, né? É verdade. É sempre o menos pior de todos. É isso aí. É isso aí. Tudo de bom! Mandar um abraço pra todo mundo. Aí, só um abraço rapidinho pra galera do poker, lá pro Cícero Cabral, o Andrezão, que tá mandando mensagem aqui direto no WhatsApp. Boa. Gosto vocês pra caramba aí. Eu escuto todo dia, sigo todo no Instagram. Um abração, é um prazer falar com vocês aí. Valeu, irmão. Obrigadão, viu? Valeu. Abraço aí, bom programa pra vocês. Valeu, pra você também, cara. Boa noite. Obrigado. Alô, together, velho. Esse é o terceiro ouvinte no Momento Sem Parar do estádio. Três ouvintes agora na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? Cláudio. Olá, Cláudio, tudo bom? Tudo jóia, tudo. Bom, Cláudio do quê? Alves do Santos. Quantos anos, Cláudio? Só isso? 47. 44. RG. Cláudio do Santos, só isso? Cláudio do Santos? Não, 47. Cláudio Alves do Santos. Cláudio Alves do Santos, né? Eu, 44. 47. 44. Isso. Não, ele tem 47. É que eu sou Cláudio também. Falou Cláudio, é ele. Tá? Alves. Isso. É, Cláudio Alves do Santos. Na linha Alves, lá fora Escural. Sensacional. Meu Deus. Salvou a hora em grande estilo, é isso? Olha o cartão vermelho, hein, mano? De novo? E qual que é o bairro que você mora aí? Jardim Elba. Elba? Elba Ramalho? Olha. Nossa. Vai, pega o cotovelo. Nossa, isso, Elba Ramalho. Pega o cotovelo. Você tá zoando você lá. Ah, Elba... você tá zoando lá. Vai. Não, que você olha, lá, falou... olha lá. Olha lá, olha lá. É que você falou de Elba Ramalho. Nossa, como o Elba Ramalho é chato. Ah, não, tudo é chato agora, pra você também. Não, é que só falam de coisa chata. Porra, velho. Agora, o Jardim Elba, tem vários. O que eu conheço é Zona Leste. Mas Zona Leste, que aonde, Zona Leste? Tá pedindo muito agora. O cara pedindo arrego. Zona Leste é grande. Zona Leste é grande, pô. É, Zona Leste é gigante. Gigante. Né? Olha, aí eu vou te falar, como eu não morei, aí eu trabalhei muito pouco tempo, porque eu trabalhei numa agência do Correio. Você vai falar tanto que você vai esquecer, não. Caralho. Eu vou te falar, eu trabalhei na custódia... Eu trabalhei na custódia de Saifaria, na avenida lá. Lá de uma agência do Correio, só que eu trabalhei um mês, cara. Você conhece essa avenida ou não? Sapopemba, mano. Eu perguntei, você conhece essa avenida? Que louco. Ele não responde, ele fica com essa voz. Você conhece? Não conheço, irmão. Hã? Meu irmão. Hã? Certo, irmão. Não conheço. Tá longe. Então você é novo no bairro. É, irmão. Só 25 anos. Ah, então... É, novinho. Então você é aqueles caras que tem toque, que faz sempre o mesmo caminho. Não, às vezes tem os caras que tem toque, faz o mesmo caminho, não gosta de mudar. Quem rotina. Tem toque aqui? Tem toque. Ah, tem um aqui que tem. Ele deixa tudo certinho. O fiozinho, o fonezinho, é tudo na mesma linha. Tudo certinho. Se tiver uma linha assim... Se é comigo, é comigo. Eu não falei? Mas eu tenho, não tem problema nenhum de falar. Eu não falei! Agora, é ruim quando você tem algumas coisas e não fala. Eu falei! Mas eu não falei, eu falei quem era. Não, mas tá, eu falo que eu mas tenho. Não, mas eu não fale por mim, eu não citei, eu nem tenho, era mas não de tem problema, é só fico olhando esse... de ladinho e rindo. É melhor ter esse... Fala, é o Dodô, mas pode falar, não tem problema. Pode falar, não tem problema nenhum. Eu não tenho isso, não tenho. Uns têm toque, outros gostam de ser tocados, né? Exatamente, é que tá. Essa é a diferença. E os que querem também. E o time? É Corinthians. Vamos continuar falando do Tupa aí, Domênio. Ó, amigão, eu posso dar notícia, mano? Tudo bem? Fala, Motinho. Ó, o Guerreiro já chegou no Peru, né, mano? O avião não caiu? Não, tá tudo bem. Ó, como sério. Às vezes acontece, gente. Peraí. Gente, vamos parar de bobagem. Vamos parar de idiotice. Cadê o Cine? Mas quanta cretinice nesse programa. Eu perguntei, eu não afirmei. Eu perguntei, eu falei, o avião não caiu? Ultimamente tem acontecido muitas quedas de avião, gente. Mas a sua pergunta, lógico, foi aquelas tipo assim, se tivesse caído, eu gostaria. Não, pelo contrário, não desejo mal a ninguém. Ah, não. Não desejo mal a ninguém. Não. Mas todo mundo sabe que pra chegar no Peru, às vezes o cara passa pela cordilheira dos Andes. Isso! Tá certo? É, não, às vezes o cara pode contornar porque é arriscado, tá certo? Passar ali na cordilheira ali, às vezes aí tá... Não, pelo contrário, eu perguntei, eu não sugeri que caísse. Ele chegando lá... É que às vezes falta talvez um pouco de interpretação pra alguns. Cláudio, você não viu nenhuma maldade na pergunta do mano? Não, o Manta fica com a razão. Eita. É da turma, seu velho. Ô, amigo. Mais um que gosta de ver avião cair. Não, mas fala aí a verdade. Obrigado, irmão. Obrigado. Ei. Mas, ô, amigo, sinceramente, eu não desejo mal ao Guerreiro, não, cara. Então, o Guerreiro, falou... ó. O cara foi um monstro com a camisa do Corinthians, tá certo? Eu acho que o torcedor precisa parar com esse papinho de. Ai, pô, o cara não sei o quê, amor à camisa. Gente, os caras hoje, eles visam dinheiro, tá certo? Você pediu um autógrafo pro Guerreiro amanhã hoje? Amanhã chega outro. Eu não peço autógrafo pra ninguém, velho. Você nunca pediu autógrafo pra jogador nenhum, mano? Não. Não. Tá certo? O jogador de futebol, o cara é profissional, eu encaro dessa forma. O único jogador que eu tenho autógrafo na camisa é o Basílio, mano. Viu? Fala, logo, amigo. Logo aparece outro aí, cara. Vladimir, Zé Maria, esses caras eu pego, tá certo? Mas então, ele chegou ao Peru, né, mano? E ele falou que tá agradecido a todos os torcedores, a direção. Não tem que parar com essa frescura. Ele falou, sigo minha carreira, infelizmente nós não chegamos a um acordo. E falou o seguinte, que esperava jogar o derby, né? Mas que ele não sabe por que que não deixaram ele jogar. Ah, para, ele pediu pra não jogar, mano. Ele pediu pra não jogar. Agora, ele falou, é pensar na seleção peruana, né? E perguntaram pra ele, você vai jogar no Flamengo? Ele falou, não sei, vou definir meu futuro ainda mais pra frente. Não vai pro Flamengo. É assim. A Copa América é muito difícil de ser uma grande vitrine. É, não pelo tamanho do torneio, que tem seleções importantes, mas é que vai jogar na seleção do Peru. Não, né? Mas o Sombra, pra América Latina. Eu não acho que seja uma má vitrine, não, cara. A Copa América é um torneio que, por mais que não tenha o glamour. Não, falei isso. Não, ele disse que vai ter difícil ele fazer a vitrine gol, é boa, mas você se destacar no Peru. Mas é que tá, Sombra. Muitas vezes aí, quando você joga numa seleção que teoricamente não tem tantos jogadores aí renomados e consagrados. Às vezes facilita para que o cara possa fazer uma boa competição. Aparece pega uma seleção, sozinho, né? Uma seleção que teoricamente é fraca, Motinha, mas que talvez já jogue junto há algum tempo. Uma dessa aí tá com entrosamento legal, pinta umas duas bolas ali, o cara tem qualidade para guardar. É um cara que começa a entrar em evidência. É muito mais difícil talvez você aparecer numa seleção argentina que tem Messi, tem Agüero, tem Tevez, tem uma série de jogadores aí que talvez tirem o teu foco. Do que quando você tá numa seleção aí com uma expressão um pouco é Brasil menor. Brasil e Peru, a Copa América é onde? Chile. No Chile? Anota aí. Empate, primeiro jogo. Então, uma dessa aí. Pinta uma bola. Seleção brasileira, tá certo? Em má fase. Pinta uma chance ali pro Guerreiro, que é matador, na frente do goleiro da seleção brasileira, que possivelmente será o Jefferson. Você falou uma coisa que eu concordo. É rede, filhão. Ontem, vendo o jogo do Inter, eu pensava, eu não gosto do D'Alessandro, mas que ele é o melhor jogador de meio que tem no Brasil, ele não passa nem perto da seleção da Argentina. Pena que ele não é brasileiro. Espaço. O D'Alessandro, se ele fosse brasileiro, ele jogava na seleção brasileira. Os melhores meias que tiveram no Brasil recentemente são argentinos. E não passam perto da seleção argentina. Conca e D'Alessandro. E nenhum dos dois passam perto da seleção. Mas, ô amigo, tem muitos corintianos, apesar de eu não concordar, que estão pegando no pé do Guerreiro, principalmente pelo fato aí dele ter dito aí que não jogaria em outro clube brasileiro e agora ele tá revendo o conceito dele. Eu também acho que jogador não pode ser hipócrita, da mesma forma que eu penso que o torcedor também não tem que ficar acreditando em jogador, o cara não tem que ficar também declarando aí alguma coisa aí quando tá no momento de euforia, num gol que ele tenha feito, num título que ele tenha conquistado. Pra agradar o torcedor, o cara vai lá e começa a falar uma série de gracinhas, ah, não, porque eu não jogo no rival, porque eu faço isso, faço aquilo. E se falar, cumpre. Como o Vampeta fez. O Vampeta falou, jamais jogaria no São Paulo, jamais jogaria no Palmeiras. Acho que esses clubes nem fariam propostas por ele também. Ah, com certeza. Tá certo? Mas é um cara que falou e nunca bateu na porta lá e falou, me contrata aí. Segurou onde? Tá certo? Da onde eu venho, a palavra avaliou. O Magrão sempre falou que não quer jogar no Corinthians e jogou. O Magrão era corintiano. Vai jogar. Magrão era corintiano. Aí ele falou. Mas eu desaprovo também. Eu sou contra esse tipo de jogador, Benjamin, que muitas vezes o cara fala uma gracinha aqui pra agradar o torcedor e depois vai bater na porta lá dos caras com o pinico na mão, falando, me contrata aí porque eu tô sem clube. E é calado, né, meu? Lógico, mano. Não tem nada pra falar, fica quieto, velho. Você tá devendo dinheiro pro Guerreiro, vocês ainda criticam o cara. Você tá de brincadeira. Ué, a palavra vale mais do que qualquer dinheiro. Ah, amigão. E por falar em contratações aí, tá pintando o nome aí do Theo Gutierrez aí, o centroavante do River Plate. A pergunta é pro ouvinte, calma. Você chegou batendo no moto lá que assentava na janelinha. Não, moto, mas tem dinheiro, cara. Então, mas é um nome que te agrada? Você gostaria do Theo Gutierrez? Tem uma resposta que é minha. Ah, pelos que estão lá, meu, pelo amor de Deus, né? Romero, Mendoza, qualquer um que vinha é melhor, cara. E você, Beijo, você gostaria do Theo Gutierrez? Esse Theo Gutierrez é ruim. É ruim, o Mendoza é bom. Ele acabou com o Cruzeiro ontem, mas também acho fraco. Ontem ele fez um golaço, ontem realmente ele jogou bola. Ou eu dei azar. Eu vi umas 4, 5 partidas do River, eu não vi nada nesse cara. Quanto Boca lá também na primeira fase da Bomboneira, deu uma entrada criminosa ainda, foi expulso. Eu não vejo nada. O Guerreiro é 1 milhão de vezes melhor que ele. E o Romero é bom, Benja? Horroroso. Então o Gutierrez não é melhor que ele? Ah, mas não é porque você tem um horroroso, você é obrigado a trazer o outro. Eu vou te falar. Para, mano.

2.488 dólares. Barcelona, por esse precinho, voo direto só com a Singapura. E também para Singapura, olha, econômica a 1.488 dólares. E a executiva? A partir de 4.888 dólares. Para mais informações, consulte o site singapoair.com ou consulte seu agente de viagens. O Motinha vai trazer alguma informação agora no oferecimento do Grupo Esther, construindo com valor, e de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, Mota. Ô, Dodô. Diga. Houve uma reunião lá antes do treino, viu? Ô, com os jogadores. De novo? É, todo mundo fechado na sala. Né? Então, ficou meio estranho. Só os reservas foram pro treino. Sei. Então, ninguém sabe o que aconteceu, mas disse que a reunião foi longa, viu? Ah, fazer o quê, né? Toda, eu tô falando que a empresa tá repercutindo, né? É verdade que o Rogério teve proposta para continuar? O Aidar pediu. Pediu? Inclusive seria para ajudar a blindar o técnico, dar apoio, né? Para ficar até dezembro, pelo menos. Falaram que foi o professor que já chegou. E o Osório já, inclusive, teria pedido. Sim. Falado, sabia da história toda. Nessa altura do campeonato, a presença de um... De um líder, né? Porque o São Paulo vai... Se o Rogério aposentando, perde toda a liderança ali, né? Não tem ninguém. Não tem mais ninguém. O único cara ali com uma certa... liderança. O professor foi inteligente, porque ganhando o Rogério, ele já tem bastante do grupo. Né? Agora, eu não sei se é verdade, mas eu vi no blog de São Paulo que teria feito oferta para que ele continuasse, mas com outros valores. Será? Duvido que ele queira. Opa! Não sei. Tem coisa para pagar, tem um monte de BO aí, velho. Você acha que o cara deve estar comprando casa, tem pensão, tem uma pá de coisa. Você tá de brincadeira, O Rogério tá precisando de lógico, mano. Isso é um fofarrão. Bacana, o bagulho é o seguinte, mano. Você vai ter a dívida de acordo com o que você ganha, mano. Eu sei, mas, mano... Mas você acha que o Rogério você não tá investindo, talvez em terreno? Você acha que o Rogério não tá preparado para se aposentar? Rogério me passa... Eu não sei, não conheço, né? O Rogério me passa a impressão que deve ser um cara... que ele trabalha muito bem as coisas dele, que deve ser um cara que não joga dinheiro no lixo. Ele vê o extrato quase todo. Rogério não deve comprar o banco porque comprou uma taxa a mais. Se ele trata, ele deve tratar o dinheiro dele como ele trata a carreira dele. Ele, olha, o Rogério deve estar, vai deixar muito bem. Mas você não acha que o Rogério é aquele cara que vai na balada lá e pegar a comanda dos parceiros e fala, daqui que eu pago tudo? Não, duvido. Pela fazendinha. Ele vai falar pro cara, paga aí, ó. Pela fazendinha que ele tem lá que o pai administra, dá pra ver como ele joga dinheiro. Mas ali é o dinheiro do pai. Estádio 97 é oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Mota, rápido, o que, que você ia falar? Importante demais? Não é falar do Corinthians. Que o... Então não é importante. Fala aí, Motinha. Esboçou o time tem uma hora e meia pra falar do Corinthians. Sem Elias e com Romero. Tá, tchau, Mota, tchau. Acabou, pronto, não precisa falar mais nada. Estádio 97 fecha por aqui, vem aí um intervalo político no oferecimento... Fácil. No oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. Cato, quando foi a última vez que você recebeu uma promoção? Vá, luta por um emprego novo, acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. Cato, para quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente, até amanhã. A postura exemplar do notável homem público brasileiro, Pedro Aleixo. Em 13 de dezembro de 1968, na condição de vice-presidente da República, Pedro Aleixo, com altivez e coragem cívica, bateu de frente com o Conselho de Segurança Nacional, contestando o AI-5, que violava a Constituição Federal e suspendia os direitos elementares dos cidadãos. Na sequência, a Junta Militar destituiu Pedro Aleixo do cargo de vice-presidente da República. Ele perdeu o cargo, mas ganhou o respeito e a admiração do povo brasileiro por não abrir mão da dignidade e da ética. Olha a ética, Brasil! Não basta denunciar a corrupção, temos que planejar a solução. Eu quero PCC, eu quero PSC. Partido Social Cristão, o ser humano em primeiro lugar. Professor Francisco Pedalino. O Brasil está atravessando uma crise institucional. Isso não é bom. Nenhuma liderança aparece que nos traga esperança ou mostre algum novo caminho a seguir. O governo, como solução, nos oferece um ajuste fiscal que penaliza fortemente a sociedade, o que nos parece que temos mais à frente uma reforma trabalhista. O que se precisa é ter novas propostas na área de saúde, na área previdenciária, na área de segurança, enfim, nos diversos setores da vida nacional. Note-se que é necessário que se extirpe definitivamente da vida nacional o excesso de burocracia e se imponha a transparência como primordial. É claro que essas propostas têm que vir montadas em cima de projetos de alta eficiência e modernidade. Frente aos sucessos alcançados, nós poderemos deixar um Brasil forte, fraterno, para que as próximas gerações possam orgulhosamente ostentar: eu sou brasileiro. Jonathan Goldinho, jornalista e apresentador. Vitor Nósseis, presidente nacional do PSC, Partido Social Cristão. Mineiro de Belo Horizonte, Vitor Nósseis é presidente do PSC desde a fundação da sigla, em 85. Advogado por formação, ele foi candidato a vice-presidente da República em 94. Seu partido é hoje uma das principais legendas religiosas do Brasil. Vitor Nósseis, muito obrigado por nos receber aqui na sede do PSC estadual. Prazer é meu, Jonathan. Agradeço essa oportunidade que a sua empresa está me dando de poder fazer algumas confidências. Vamos começar por uma questão que é pulsante e que temos assistido nos últimos dias. Toda essa crise institucional no governo Dilma. O senhor e o PSC são favoráveis ao impeachment da presidente? Particularmente sou. Porque se deixar esse partido, digo sempre que de trabalhador não tem nada, se deixá-lo, nós vamos tomar um prejuízo inimaginável. Bom seria que ela renunciasse. Ou que outras forças, principalmente a força do povo nas ruas, determinasse a saída dela. Qual a leitura que o PSC faz desse momento político? A partir da posse de Lula, 12 anos atrás, montaram um esquema para não só ter o governo, mas principalmente o poder, para de modo arbitrário, discricionário, influenciar nos outros poderes, o poder executivo, que é o poder legislativo, e o poder judiciário. Eles querem poder arbitrário para decidir a vida da nação e dos brasileiros com a sua maneira, a sua ótica. O senhor se refere ao que aconteceu no Brasil em 64 como revolução e não como um golpe. É essa a compreensão do partido? O país não tinha outra alternativa senão fazer a revolução contra Jango naquele momento. Mas nos outros anos da ditadura militar houve cerceamento ainda, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o fechamento do Congresso. Isso não configura uma ditadura? Momentaneamente sim. O que é uma ditadura? Uma ditadura é um sistema de governo onde prevalece a vontade do ditador. E ela se sobrepõe aos três poderes. O Congresso estava aberto, a Câmara dos Deputados, o Judiciário funcionava, o Legislativo estava aberto, legislando e criando as leis. Houve sim uma orientação no sentido de não deixar que o Brasil se tornasse uma república comunista. Você vê que nosso patrono, Pedro Aleixo, foi contra o AI-5, o Ato Constitucional número 5, porque ele sabia que esse cerceamento muito mais prejudica do que ajuda. Nós temos o Código Penal, o Código Processo Penal, temos uma legislação maravilhosa que, se usada corretamente, proíbe qualquer abuso. E se fosse o contrário? E se eles tivessem ganhado essa revolução? Certamente nós todos estaríamos no paredão. Você não se iluda. Se houve alguns desvios na época militar, pode ter havido, foi 100 mil vezes menor do que o que está acontecendo agora. O governo socialista do seu Lula e dona Dilma. 2015 é igual a 64? Tem alguma coisa parecida. O PSC e o senhor seriam favoráveis a, mesmo que momentânea, uma intervenção militar, como alguns grupos têm pedido? Nós temos que nos preparar. Lula vocifera aí chamando a Venezuela. sei lá, Bolívia ou Cuba, se elogiam lá mutuamente, dizendo que estão preparados para uma guerra civil dentro do Brasil, um outro querendo invadir o Brasil. Nós temos que ter forças armadas fortes. O nome vem, diga, forças armadas, para nos defender. Bom, presidente, o PSC ganhou mais visibilidade, notoriedade, com dois episódios recentes. A eleição do deputado Marco Feliciano, em 2013, para a presidência da Comissão dos Direitos Humanos e minorias da Câmara dos Deputados, e no ano passado, a candidatura do pastor Everaldo, vice-presidente da sigla, à presidência da República. Desses eventos para cá, o que mudou no partido? Praticamente nada. Eu acho o Feliciano um deputado muito valoroso. Ele conseguiu alavancar o partido, conseguiu mostrar algumas posições do partido. O slogan do partido é o ser humano em primeiro lugar. Não parece contraditório que um partido que use esse slogan, por exemplo, ponha barreiras à aprovação dos direitos civis aos casais homossexuais? Eu acho que ninguém pode ser nem a favor nem contra o homossexualismo. É só uma posição pessoal minha. O homossexualismo está aí desde tempos imemoriais. Agora, o que eu sou contra é você fazer lobby disso. É você fazer propaganda favorável dentro das escolas. É você incentivar, através dos meios de comunicação falada, escrita e televisionada, as crianças. O que nós podemos esperar do PSC para as eleições do ano que vem? Nossos coordenadores políticos estão desenvolvendo um projeto para chegar em cada cidade e colocar isso dentro dessa ótica. Aqui você tem que colocar o partido como regra geral, abstrata e obrigatória, entendendo que o verdadeiro cristianismo não segrega, não exclui, não discrimina. Aceita todos, independentemente de raça, de cor, de sexo, condição social, política ou econômica. Bom, no ano passado o senhor fundou um movimento chamado Guardiões da Pátria. Vitor Nósseis, presidente nacional do PSC. Quem são os Guardiões da Pátria? Não são só os militares, somos todos nós, o povo brasileiro, homens, mulheres, jovens e crianças que amam incondicionalmente o Brasil, que amam a justiça, a liberdade, a fraternidade, a igualdade, a paz e rejeitam qualquer forma de ditadura do proletariado ou de quem quer que seja. Amamos profundamente a nossa liberdade de ir e vir e dispor do nosso futuro. Vitor Nósseis, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor e sucesso na gestão do PSC. Ah, eu que agradeço a você, porque a maior capacidade do ser humano é de questionar, é de contestar. Perdida essa capacidade, perdeu-se tudo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nós que agradecemos. Olha a Ética Brasil. Não basta denunciar a corrupção, temos que planejar a solução. Eu quero PSC, eu quero PSC. Partido Social Cristão, o ser humano em primeiro lugar. Termina aqui, Rede Obrigatória de Rádio. Programe-se, energia máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. O Cruzeiro da Vega da temporada 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC trará ao Brasil um Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso para receber o evento temático de cruzeiros de maior sucesso no país. O Cruzeiro da Veia 2016. Cruzeiro da Veia 2016. E a banda convidada da temporada é... Roupa Nova! Roupa Nova! Roupa Nova! Um mega show com o maior número de hits e trilhas de novelas da história da música brasileira. Roupa Nova ao vivo no Cruzeiro da Veia 2016.

Energia 97, você tá começando Night Sessions por aqui. Boa noite de quinta-feira pra você. Prazer, eu sou a Juliana Ribeiro. E Night Sessions vai até às 10. Tem Edu Mariano pra começar. pick and choose.